Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando, está começando a sua dose capirotácea. E hoje, galera, a gente vai entrar nesse tema espinhoso da magia contemporânea, que é básico para algumas pessoas, mas para outros é um eterno mistério. E é assim, também motivo de embate para todo mundo. Que é o que, galera? Esquerda ou direita? A internet tá na boca da criançada, né? Esquerda e direita é para tudo, né? E na magia é a mesma coisa, né? Tem esquerda, tem direita. Será que tem centro? Será que tem meia volta? Vou ver. E vamos descobrir hoje nesse podcast. Estamos aqui com ele, nosso queridíssimo mago de plantão, Marcos Keller. Caminho do meio é o anarcocapitalismo da magia. Ou seja, não existe. Caralho, você roubou minha fala de novo, filho da puta. Desculpa. Sério, seu pai? Eu ia falar uma coisa muito parecida. Se fudeu. E temos aqui ele já também com a frase roubada, só pra ferrar ainda mais, pra não dar tempo de pensar em outra, Vinícius Ferreira. Boa noite. Obrigado, Boris Casoy. Pra quem é de boa noite. Temos aqui ela, nossa queridíssima Lívia Andrade. Eu não sou de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Tá bom, você é isentona, né, sua filha da puta. E temos aqui ela também, Zuliana Ponzalacqua. Eu não pensei numa frase de efeito pra esse, mas eu acho que muita gente acha que caminho da mão direita, caminho da mão esquerda é dança da cordinha. Fica passando pra lá e pra cá o tempo todo, não, seu viado. Fica de boa aí. Discordo! E temos aqui também nosso queridíssimo Rodrigo Grau. Dicotomia é uma merda. É, polarização. Também. Muitas dessas coisas, palavras novas, né? Que a gente aprendeu nesse 2019, 2018. Pluvialidade. Olha aí, ó. Opa, hoje tem duas palavras, uma que eu nem sei falar, que é autodeificação e a outra é o quê, Vinícius? Transmogrificação. Antinomismo? Não. Antinomismo. Oh, caraca, esse podcast tá com toda a cara que o ouvinte tá esperando começar uma parada mega inteligente, vai ser uma merda. É porque a gente tá sendo patrocinado pela Aurélio. Cara, dicionário. Se a gente quisesse que fosse inteligente, a gente tinha que chamar o Flávio Watson pra... Beijo, Flávio Watson. Bem, a gente vai falar muito sobre o caminho da mão esquerda versus o caminho da mão direita versus o caminho do dedo do meio. E a gente volta nesse assunto logo depois dos recadinhos e a gente... já volta. E chegamos aqui em mais um recadinho do Magicando, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entrar em uma treta completamente desnecessária, mas que, claro, deixa aí sua opinião. Concorda com a gente? Não concorda com a gente? Você é um Grey Jedi? Você vai falar aí com a gente. E lembrando a todos que a gente tá tentando organizar um grande especialzão rolê do Kleber. Se você tem alguma história do tipo assim, poxa, o meu amigo me levou por um ritual e tudo deu errado. Ou então eu tentei invocar Satanás e queimei a TV de casa porque coloquei a vela em cima da televisão. Manda a história pra gente, pode ser de qualquer coisa relacionada a algo que deu errado ou algum rolê que deu errado. Para contato@magicando.com.br. Seja detalhado, mas seja sucinto. Seja detalhado com o que importa e sucinto com o que não importa, tá bom? Que a gente já tá esperando sua história. Então, manda lá. E a Penumbra mandou avisar últimos dias para a pré-venda do livro Libernu e Psiconauta e o livro de Baphomet. Até o dia 1º de abril, que não é mentira, tá bom, gente? Além do frete grátis, você pode garantir 15% de desconto na compra dos dois livros juntos. Então aproveitem, são dois livros que estão prestes a esgotar, corre, que além do frete grátis tem essa promoçãozinha, esse descontão, se você comprar o combo. Eu vou deixar todos os links aí no post pra você. E comece aí seu rolê mágico aí por conta própria E é claro que também vamos falar de evento. Tem muita gente cobrando evento magicando. A gente não sabe ainda, tá bom, gente? Mas onde é que você pode encontrar com a gente nos próximos dias? Lá no Rio de Janeiro, então pra você que é carioca, vai ter Barraquinha da Penumbra na Festa da Lei do Calém. Dia 6 de abril, Rio de Janeiro, só pra relembrar. E eu vou deixar pra vocês aí o link com a descrição do evento, endereço, esse tipo de coisa. Muita gente no Rio de Janeiro cobra esse tipo de coisa. Por que você não vai lá dar um oi na Festa do Calém que... O Vinícius e a Lívia vão estar lá e, ó, não prometo nada, mas talvez tenha mais magiqueiro por lá, hein? Só avisando. Então é isso, bora lá falar sobre posições políticas? Vamos descobrir. Galera, caminho da mão esquerda, caminho da mão direita, caminho do meio. Eu gosto desses episódios, sabe por quê? Porque esses episódios é quando a gente lida com o básico da magia e a gente dá aquelas nossas opiniões polêmicas, controversas, caga uma regrinha e chega a galera e fica pistola com a gente. Mas, gente, de verdade, é com todo o coração, a gente realmente quer pistola vocês. Então, e por favor, não se sintam especiais por isso, tá? A gente quer pistola todo mundo. É... A gente sai pistola da gravação um com o outro, às vezes, inclusive. É, então, tem hoje vai acontecer isso. Então, antes de qualquer coisa, às vezes tem um cara que acabou de cair de paraquedas, gosta muito do mundo freak, escutou o nome magicando, veio aqui procurar, caiu nesse episódio. Não entende nada de magia. Ou seja, eu, né? Eu já vou explicar aqui agora pra vocês que é o seguinte. Não tem nada a ver quanto a partidos políticos a pauta de hoje. Sei que penso. Mas se quiser, tem. Se quiser, pode. O pessoal tá roubando hoje as frases do Vinícius. Tá agora difícil. É só o Xamãe. Ah, agora aqui é tá pior que o choque de cultura. Bom, nós viramos paródia de nós mesmos. É isso aí. Sinal de sucesso, cara. É a Rafael Jacaúnização das pessoas. Só tá abraçando o estereótipo. E vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão toda. Não vamos falar de Revolução Francesa. Aonde que surge o termo esquerda e direita na magia? Deixa eu pensar. É no Egito Antigo? Não. Errou. Errou bonito. Errou bonito. Hinduísmo. Dentro do hinduísmo. Ah, o hinduísmo é um milhão de coisas são hinduísmo. E vai ficar no amplo mesmo. Que ele falava de um caminho da mão esquerda, um caminho da mão direita, numa tradução muito merda. Por que tradução merda? Era outra coisa? Porque, mano, vai traduzir sânscrito, pergunta pra Tupá, vai. Porque... Eu acho que nem é Tupá, hein? Não, nem é Tupá. Acho que não é da sânscrito tem que ser o Adriano lá, o arroba obstrusivo. Ele manja. Sumério, ele manja. Deixa eu fazer uma perguntinha. Mas aí você já tá dizendo que é o Ocidente olhando pro hinduísmo, né? Não. A ideia é de onde surgiu. Tá. Surgiu milênios atrás, lá naquela é porra. Uma parada que os hindus trabalhavam. Isso. Okay. Já tinha ligação esquerda-tantra, né? Os dois eram tântricos. Tá. É que um é um tantra e o outro... Então, uma coisa que o Peu sempre fala e que eu adotei pra minha vida, eu não sei qual é a referência além do Peu, é... Já é bom tantra suficiente. É um estilo literário, muito usado em texto sagrado. Então, uma pessoa inspirada poderia escrever um tantra. Então, tântricos são as pessoas que seguem os tantras. São textos inspirados. Então, é uma doutrina de sabedoria. Não tem nada a ver com putaria, como a gente costuma imaginar hoje em dia. Nossa, mas são tantros textos, né? Ai, caralho. Quem que vai fazer a risada? Então. Eu não sei fazer. Não, foi a pior imitação de Carlos Alberto que eu já escrevi na minha vida. Desculpa. Eu muito, né? Olha que eu tento muito. Eu sou um praticante da... Perdão, amigo. Muito mal. Mas, gente, pelo que eu vou dar aqui meu conhecimento de causa, né? Eu já sabia que era algo que veio da Índia, né? De muito tempo e que, obviamente, se deturpou, né? E se... corrompeu quando chegou aqui e virou outras paradas. Que é isso que o Ocidente faz, né? A gente pega e estraga as coisas. Inclusive, a gente tem um culpado. Tem? Quem tem, é? Tem a pessoa culpada, mas eu te falo depois pessoa culpada. Olha, rapaz, parece até realmente parece uma pauta feita, né? Tem a Lívia, ela leva a sério quando ela levanta as pautas. A Lívia dessa vez pegou a missão de vou fazer essa pauta ficar maneira. Sério, e ela agora não, tá todo. Depois eu vou te dar uma dica. Agora ela tá falando pra todo mundo: você não quer uma cópia da pauta? E a gente não, valeu. Porra, reclama quando eu faço a pauta, reclama quando eu não faço a pauta. Vamos todo mundo enfiar essa pauta no olho do cu. Anotada a sua sugestão, me caminho pro RH. Vamos ver o que sai daí. Mas a questão é que eu já tinha ouvido falar dos que. E aí provavelmente é algo errado, né? Mas eu tinha ouvido falar que esse conceito de caminho da mão esquerda e caminho da mão direita era algo relacionado a... Caminho da mão direita era a parte hinduísta, tântrica, em que não rolava sexo, e o caminho da mão esquerda era algo que rolava relação sexual ou ritos sexuais. Então quer dizer que tá errado. A direita não transa? Não, isso é uma aproximação. Por isso que são assim. Isso é uma aproximação grosseira, mas não tá totalmente errado. Mas não tinha uma questão que as sociedades hindus, elas tinham sexo como sagrado dependente da doutrina? Então, o sexo estava presente, se você voltar o suficiente no tempo, porém, era feito de um jeito no caminho da mão direita e de outro jeito no caminho da mão esquerda. Entendi. Tem a ver com a posição, e aqui eu tô falando tanto de posição no sentido figurado quanto no sentido real, que a sacerdotisa desempenha no rito. Então um rola o canguru perneta, o outro rola o, sei lá, o canguru... papai, mamãe, frangaçado. É, sei lá. Entendi. Sapo cururu. É. E que pode ser interpretado de uma forma bizarra como tem ou não tem putaria. Entendi. Mas o elemento sexual no sentido de polaridade está presente nos dois. E o papel do sacerdote e da sacerdotisa está presente nos dois ritos também. Isso é interessante porque toda vez que a gente fala de uma religião antiga ou religião de outra região, né, a gente tem que levar em conta que a gente está olhando com os nossos olhos ocidentais de bastante tempo, né, de com outra moral, outra ética, outra questão, né, pra gente ocidentais, assim, apesar da gente, todo mundo aqui na mesa ser pra frentex, ainda assim a gente tem criação, né, não tem como a gente falar que a gente não partilha disso em algum nível do nosso, da nossa questão toda, que é essa questão de olhar pro sexo como um tabu, né. A culpa cristã tá presente ainda. É, e tal. Sem chance. E aí, quando a gente vai falar sobre caminho da mão esquerda e caminho da mão direita, ou o que é hoje, eu acredito que tem muito dessa questão cristã traduzida pro que é, né? Livre. Cara, eu acho que é até um passo atrás, Andrei. Porque, assim, tem muito do cristão até de imaginar o que significa esquerda e direita. Por que direita... É a direita de Deus. O esquerdo é um dos nomes do capeta. Eu vou contar uma história que é real. Assim. Tinha uma professora minha da época de faculdade, professora Angélica Hoffer. Ela fez... Ela tava estudando alguma parada assim da questão religiosa, sei lá, em algum canto do Nordeste, assim, que era uma área, talvez Padre Cícero, lá, aqueles pedaços. A gente até brincava que era a semiótica do semiárido, que ela ficava pesquisando. E eu lembro que ela falou que uma vez ela conseguiu uma entrevista, foi bem recebida na cidade, porque quando ela chegou, ela encontrou o padre mais alguém, e ela foi conversar com os dois, né? Aí o cara falou assim, mas pode falar essas coisas, padre? Pode falar essas coisas e tal? Aí o padre falou, sim, porque ela veio da nossa direita. Então ela veio enviada por Deus. Se ela tivesse vindo pelo outro lado, é um sinal do inimigo de que nós não deveríamos nos aproximar. Mas como ela veio por aqui, amém. Então tem isso sim, bastante. Tem, Jesus fica sentado à direita de Deus. Você não pode segurar o Alcorão com a mão esquerda. Segundo a ideia muçulmana, Deus tem duas mãos direitas. Entendi. Deve ser uma punheta massa, né? Se ele for... Tem gente que discorda. Que o ideal era ter duas mãos esquerdas. Então, mas é que Deus é destro. Porque aí parece que é de outra pessoa. Mas ainda existe uma outra visão, que eu acho que é a mais generalista e mais incorreta, na minha humilde opinião, como diz a Lívia, na minha fecal opinião, que é que o caminho da mão direita é altruísta e você pensa primeiro no bem dos outros. Não, calma, a gente já vai entrar nessa questão toda. Mas é o seguinte, realmente, né, a gente tá, quando a gente vai traduzir pra nossa cultura, a gente tem toda uma questão relacionada a isso, né, por exemplo, canhoto é satanás, né, canhoto é capeta. A mãe apanhou na escola da professora, tipo, com vara de papá, porque ela escrevia com a mão esquerda, e ela teve que se treinar a escrever com a mão direita. Eu fui proibido de escrever com a mão esquerda na época da escola, apesar de ser ambidestro, a minha professora me proibia, eu não podia escrever com a mão esquerda por nada, assim, então eu desenhava às vezes. E aí tem um texto também que é bem legal de se falar, porque nesse momento político brasileiro ele foi retomado pela cristandade, né, no auge de sua sabedoria e semântica e análise gramatical, que é Eclesiastes, acho que é 10, 10, 2, 10 alguma coisa. Assim, vou citar o texto 10 inteiro que eu achei aqui, ó, peraí. Assim como a mosca morta, a Bíblia é fantástica. Assim como a mosca morta faz que um unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Mas o coração do sábio se inclina para a direita. Mas o coração do tolo para a esquerda. E a galera, olha aí, ó. E eu achei legal porque o cara que fez a marcação ainda fez a direitinha de azul e a esquerda de vermelhinho. É uma bonitinha, ó. Mas antes mesmo de de haver religiões monoteístas ou em lugares que não haviam religiões monoteístas, já tinha essa ideia de que esquerda seria Malogoro. E o que eu consegui voltar atrás o suficiente é que tem a ver que eram religiões solares. Sim. E no hemisfério norte, o sol anda em direção horária. Então lá eles não tinham esquerda e direita, mas tinham horário anti-horário, por assim dizer. É legal que o podcast tá parecendo. Se esse filho da puta que tá ouvindo essa porra não sabe pra que lado que o relógio anda também, né? Já era, né? Acho que a gente tem millennials. Melhor parar, né? Por aqui, não é mesmo? A gente tem millennials que não sabem ler ponto. Só tem relógio digital agora, velho. É verdade. Então, pra esquerda seria antinatural, seria Malogoro. Então, isso os romanos já achavam isso. Civilizações gaélicas têm palavras para em direção do sol e contra a direção do sol. Entendi. É por isso, inclusive, que teoriza-se que o Ocidente escreve da direita para a esquerda, né? E o Oriente da esquerda para a direita. É uma das teorizações. Porque o sol nascente, né? A terra do sol nascente é o contrário, né? Exato. Faz muito sentido. Então, cara, a galera fala... Porque... Faria sentido se fosse hemisfério. Oriente e Ocidente. Foi que o sol tá girando pro mesmo lado. Bom, foi isso aí que a galera me falaram certa vez, né? Mas tudo bem, obrigado. É que tipo, tu aceita, tu só aceita, né? Sim, eu não discuti. Era uma pessoa com títulos, então eu só falei, entendi. Ok. Mas isso aí é falácia da autoridade. Sempre. Falei. A gente tá fazendo isso, inclusive. E se a Terra for plana, cada hemisfério estiver de um lado? Caralho. Alguém tem que bolar um elevador aí agora. Pera pra facilitar gente, a viagem. Eu preciso de um flipchat pra isso. Então, mas aí eu já tinha ouvido falar dessa história de como tinha sido, que isso, outro não tinha. Porque pra mim era uma coisa que faria todo sentido vir pra cá isso pro Ocidente. E beleza, o esquerdo tem sexo, o direito não tem sexo. Então chega pra cá, bando de carolinha e fala: meu Deus, que coisa do mal. Então o esquerdo tem esse contexto negativo e tabu, e o direito é o correto. Tem mais a ver com tabu do que haver sexo ou não. Não tem a parada também do material, que a esquerda tá associada ao material e... Aí eu vou... É que aí agora, né? Aí vamos. Posso ler o Wikipedia? Por favor. Wikipedia Brasil. Vocês não estão vendo, mas nossa, o olhinho, gente, da Lívia virou tanto que acho que ela acabou de ver o cérebro dela. Virou o sol, né? Tá muito cagada a Wikipedia. Eu vou dar um jeito de tentar dar uma editada na Wikipedia, porque tá... Olha, posso dar a dica pro nosso ouvinte? Ah, falei. Sempre que você vê uma coisa cagada na Wikipedia, tem uma informação que não é evidente, mas é verdadeira. Wikipedia é colaborativo. Você que tá ouvindo a gente, pode ir lá e editar. Tira a mão do pau e edita. Vai lá, mexe alguma coisa. Se vê algum erro, vai lá e mexe. Ou digita com uma mão e... Dá trabalho nenhum. Segura o pacote. Enfim, tem uma determinada frase na Wikipedia, em português, sobre caminho da mão esquerda e caminho da mão direita. A grosso modo... A via da mão esquerda é equiparada às religiões ditas pagãs, ou qualquer segmento filosófico e ordem iniciática que renegue ao Deus cristão ou o Deus da Bíblia. Como hoje percebemos. Deve ter sido o Olavo de Carvalho que escreveu essa frase. Os caras se acham, né, velho? Segura, e mais. Enquanto a via da mão direita refere-se às ordens e religiões com um Deus onipotente, onipresente, onisciente, com uma consciência desassociada de todos nós. Tá todo mundo sem palavras aqui. Onisciente, onipotente, onitorrinco e... Eu tô aqui no meme do John Travolta. Vou falar assim, de mais coisas, mais sandices que encontramos na internet. Isso é pra você saber que não é porque tá da porra da internet é que alguém pesquisou essa merda de direito. Porque existe a... Como é que... Alguém mostrou o selinho, é tipo... Instituto de Pesquisa, tirei do cu. Tirei do cu. É isso daí. Aí, bom, ó, vamos lá. Enquanto o primeiro termo, ou seja, mão esquerda, é utilizado por praticantes de religiões e sistemas mágicos, como satanismo... Eu tô considerando que o Olavo de Carvalho mesmo tá escrevendo. É utilizado por algumas vertentes de curandeiros e wicanos para se referir às suas práticas. Gente, eu tô de costa pra live, o pessoal não tá vendo as caras que eu tô fazendo. A Ju tá morrendo de rir aqui. Aí, saindo da Wikipedia, coisas que a gente acha. A mão esquerda é associada a propósitos autocentrados e moralmente dúbios. E a mão direita é associada a objetivos altruístas e virtuosos. Esse ponto pensando aí que eu tinha falado. O que é um propósito autocentrado e moralmente dúbio? É falar de si mesmo como se fosse foda. Deve ter isso aí. Não, cara, um propósito autocentrado... Cara, se você, por exemplo, você tem um objetivo de conquistar alguma coisa, de comprar um carro... e trabalha pra isso, é um propósito autocentrado. Afinal, você está centrado em isso você mesmo. Isso é moralmente dúbio? É. Aonde? Se você for cristão? Não. Sim. Você tá buscando riqueza. Você é um cristão errado. Então quem é cristão é comunista? Vamos! O verdadeiro cristão é? É comunista. Voltando. Olha lá. Voltando. E tá errado, inclusive. O cristão, não existe opção que o cristão está certo. Diria mais. Tem mais um comentário ainda da A Internet. As duas formas são práticas que buscam o contato e domínio daquilo que alguns ocultistas, como Kenneth Grant, chamo de Deus oculto individual, Sag. E aquilo que Carl Jung definia como a sombra ou poder do subconsciente. Hã? Exatamente. Que salada mista. Isso aí foi feito por um telemito. Ou seja... Beijo, Alavão. Ou seja, ninguém sabe porra nenhuma. Não, eu entendi. Eu entendi. Chegou a conclusão nenhuma. Quem não entendeu foram eles que escreveram. Não, eu entendi. De verdade, eu entendi. O cara que escreveu isso, ele tem um viés muito claro, né? Porque, assim, é completamente cagado. Isso aqui não é uma pessoa só. São várias. Ela pegou vários pedaços. Eu peguei vários pedaços. Entendi. São várias pessoas. Inclusive da Wikipedia. Ah, tá. Então não é o artigo todo do Wikipedia. Não. Ela começou pela Wikipedia. Eu comecei aquele negócio de dizendo que esquerda são pagãos e direita são religiões monoteístas. Tá na Wikipedia, pode ir lá. Por favor, alguém diz. Porque é um contexto completamente errado, né? Se você, tipo, é cristão, acredita no Deus da Bíblia, isso te faz cristão e não caminho da mão direita. Quer dizer, depende, pode até ser caminho da direita, mas nem toda caminho da mão direita é cristão. Depende, se você é cristão e você acredita no Deus do Velho Testamento, isso faz você judeu, né? Não faz, faz outra coisa. Temos questões aí que precisam ser lidadas. Mas tudo bem. A grande questão, cara, é que isso que tá sendo colocado, ele é a luta do senso comum, entendeu? É uma galera externa a isso que tá fazendo um viés de julgamento e ponto final. Sim. E utilizando um ponto na história, não convém. É novidade, que convém pra basear a visão. Então quer dizer que antes de Cristo nascer, não podia ter direita e esquerda. Não, todo mundo era canhoto. É impressionante. Todo mundo tinha a mão esquerda. Todo mundo era ambidestro. É, então. E como todo mundo tinha duas mãos esquerdas, é por isso que Deus era tão diferentão, que tinha duas mãos direitas. É, exatamente. Legal, que dava uns high five da hora, né? Imagina a hora de cumprimentar as pessoas. É melhor fazer. Tipo, se cumprimentava de lado, assim. É tudo errado, gente. Esquerda tá errado. Isso aí não tem tudo não, errado. Não, cara, isso é muito louco, velho. É muito engraçado isso, porque muitas vezes o ouvinte que agora que entende muita coisa, ele pode estar se questionando aqui. Beleza, Andrei, eu já entendi. Então existe uma questão relacionada a algum viés em que se separa-se, como o próprio Gabriel falou, uma dicotomia e que separa em esquerda e direita algumas questões relacionadas a ações, atitudes, vieses, teorias que se contradizem. Contrapartes, né? Que são opostos, né? Antagônicos. Isso é um apanhadão bom que o Andrei fez. Eu tenho só uma dúvida para meus colegas de mesa. Dentro da literatura ocultista, esotérica, quando que essa porra surge? Ah, eu fiz a pauta, mas o Vinícius pode falar. Eu? Não, eu vou falar então do que eu me lembro do que a pauta foi escrita. Que eu li a pauta, mas não tô com ela aqui agora. Que é o seguinte: Blavatsky. Porra. Então isso explica muito da salada já, né? Logo de cara. Já. Blavatsky, como a gente já deve ter mencionado em algum ponto. Era vegetariana, gostava muito de salada. Também. Comia carne pra caralho. Uhum. Inclusive os outros não podiam comer e ela podia. Eu não entendi nada. Salada vegetariana, fez uma salada cultural. Tá. A Blavatsky, como a gente já falou aqui algumas vezes, ela trouxe muito da doutrina oriental para o ocidente. Mas ela trouxe do jeitinho especialzinho dela. Sopinha de abóbora. Porque assim, cara, ela pegou um conhecimento milenar de diversos povos. Ela extremamente complexo. Só dos hindus. Ela pegou do hindu, do chinês, da puta que pariu. E tem que lembrar que tem muito pau no cu falando que o que ela fez aqui, maluco, ela só abriu a porteira. Porque foi o que nego fez por 100 anos depois dela. Uhum. Né? Isso no século XIX. Não tinha literatura traduzida para as línguas ocidentais. De origem hindu, cacete. Ela fez a adaptação do jeito que ela achava que estava certo. Acredito que tenha sido de boa fé. Mas acabou ficando com o viés dela. E o viés dela é de quê? Cristão. Então ela pegou uma cultura que não tinha nada a ver com a nossa, tirou totalmente de contexto e trouxe uma versão aguada e com um tempero que ela colocou, entendeu? Entendi. E daí veio os conceitos de caminho da mão esquerda e caminho da mão direita com as deturpações blavatskianas em cima disso. Pra quem não sabe, né, a Blavatsky não só cunhou esse tipo de coisa pegando assim, né? Mas muitos dos conceitos que hoje são completamente orientais mas que hoje são muito assimilados na nossa cultura, com a própria reencarnação, o karma. Os registros akáshicos, tudo isso aí foi Blavatsky, Juliana, que trouxe. Qual é o nome todo da Blavatsky, mesmo, o pessoal que quer ir atrás? Puta merda. Helena Petrovna Blavatsky. Mas por Helena Blavatsky, acho que você já... HP Blavatsky. É que eu nem me lembrava que era Helena. Eu me lembro que tinha um nome comum, Blavatsky. É, tanto que o pai dela é Manoel Carlos, né? Mas provavelmente não fala assim. Puta que pariu. E eu achando que a minha piada da Zamolotikova tinha sido ruim. Meu objetivo aqui nessa mesa hoje é fazer a Juliana se decepcionar cada vez mais comigo. Tá até ela me dar um tiro na cara. Não, nunca faria isso. Vamos esperar até o final do podcast. Eu sou da mão direita, não faria isso. É, mas é com a mão direita que a gente se charminha. É isso aí. Mas a Blavatsky, ela é bastante conhecida, ela é uma puta referência ocultista, uhum, né, cara? E ela fez um belo serviço, ao mesmo tempo que fez algum desserviço. Só que o desserviço a gente enxerga hoje, sim, quase 150 anos depois. Época era uma coisa incrível que ela tava fazendo, sem precedente. Quem era o mestre secreto que ia falar que ela tava errada, sendo que ela era a primeira que então, tava fazendo aquilo? Sendo que os mestres secretos na época era tudo um recorte de papelão. É, também tem isso, também. Tem umas fotos dela com os mestres secretos que são bizarras. Sabe aquela história lá do fantasma? Tem uma história daquele filme lá, Três Solteirões e um Bebê. Tem um fantasma na cortina. E aí, quando foram ver, na verdade, não era um fantasma. É porque na gravação tinha um daqueles totens de papelão, tipo, em tamanho real da tipo pessoa. Tipo propaganda da Playboy. Tipo Banco a S de papelão. Pô, dos anos 90. Lembro disso. Inclusive, a S de papelão é um mestre secreto atualmente, né? Não pode esquecer. Aí ela tirou umas fotos com os papelão desse aí. A foto saiu meio borrada, meio que de propósito, e é isso aí, foto preto e branco. Na hora que a Blavatsky trouxe para o Ocidente isso, ela, vieses da época dela, já fez uma saladinha com uma coisa que havia na Europa naquele tempo, que era magia branca, magia negra. Ah, isso é legal. E tem aí mais uma. Ela associa esquerda com magia negra e direita com magia branca. E pra desfazer então... esse ranço, né? É porque ele é o fruto cultural dela, né? Uhum. É o que ela tava fazendo com a capacidade, com a observação que ela tinha da época, né? Fácil pra gente julgar hoje também, uhum, porque a gente tá depois. E tem que lembrar também que o que ajudou muito foi os seguidores da Blavatsky. A galera que tava do alto escalão era uma galera religiosa pra caralho. O Leadbeater, né? Que é um cara que é bem tido na ordem. Acho que ele chegou a ser cabeça da ordem um tempo. Ele era pastor. Pastor é... Qual que é o protestante em inglês mesmo? Protestante. Preacher. Não, tem um outro nome. Anglicano. Né? Anglicano, isso, né? Ele era um sacerdote anglicano. Então tem umas paradas anglicano assim... Anglicano ou luterano? Luterano é alemão. Então tem umas paradas assim muito, muito fortes que acabam passando, né? Você vai passando, sim, seus valores, né? Sim. E assim, ela... Primeira vez que ela explica isso em livro, é naquela... No livro... Zizi sem véu. Zizi sem véu. Fantástico. Que ela explica o negócio, a ideia, já metendo uma salada com magia negra e magia branca e dizendo, não me confundam que eu sou do branco, o pessoal do preto é o lado de lá, o lado esquerdo, a gente tem que lutar contra esse pessoal. É, tanto é que dentro da teosofia, a prática mágica é muito pouca, né? Restrita, né? É muito restrita, não é uma... Você é muito mais contemplativo e... teoria pra caralho. Entender a coisa, depois você manifesta aí, tipo, conforme você vai entendendo, você vai recebendo os poderes. Palestrinha. Inclusive ela falava, ó, existe essa técnica aqui, mas não usa não. Não usa não que dá ruim. Pode ser. Eu não sei porque eu vi uma palestra de teosofia uma vez e a hora que o cara falou em Lemúria, eu falei, Pedro, não quero nem saber mais disso. Beijo. Eu falei, não, te esquece. Foi beijo mal. Beijo pros lemurianos que estão ouvindo a gente. Total. Mas eu acho meio assim, tipo, você acaba ressaltando muito mais as coisas ruins que você viu do que as coisas boas, cara. Sim, ela, eu gosto muito dela, inclusive. As coisas eu também do, acho. Do Oriente pra lá, é muito, muito fácil a gente julgar pelo viés que a gente tá agora. Querido, há quase 30 anos atrás você usava pochete. Aí há 10 anos atrás. Não. Então, há 10 anos atrás você começou a achar que era ridículo e agora você tá indo pro carnaval com a pochete de novo. Então, cuidado. Eu não. Que a galera fala. Oi? Tudo bem? Não, eu só acho que assim, a gente. Ela fez um baita de um serviço, só que a galera aponta muito mais dedos. Tipo, você tá errada e tem muito magão. Tá falando, desculpa, bem mais eu bosta, vou por né? esse viés. Desculpa, mas tem gente. Que ir mesmo. Eu vou por esse viés. Tem um monte de magão que vocês acham foda, tem uns negócios escritos que você fala, puta que pariu, e ninguém opa, fala. Opa, tá. Tirado do na cu? Sequência aqui. Tirado do cu. Antes exatamente. Do cu, hoje em dia tá tirado de outro autor e não cita. Hoje em dia tá tirado de outro autor. Inclusive, inclusive tem nome, hein? É? Tira do cu dos outros, traduz e não faz. Eu acho que essa é a questão, ninguém questiona. Não, é quando bota no cu dos outros. ninguém questiona o fato da... o trabalho que ela fez, mano, entendeu? Na época. Que questiona. E que ela foi influência pra... Ela é motivo de piada, assim como a Joan Fortune também é motivo de piada. Ah, eu acho zoar a Joan Fortune sacanagem. Não, nem com a Blavatsky, fica ficar de oportuno. Com o pacote mais bobinho, ó. Você não tá frequentando círculos muito de esquerda, imagina. Não tem essa? O que foi? O pacote mais bobinho. Ué? É, mas é. É, inclusive a descrição é, porque esse é o mais simplinho. E o mais legal, né? O Mota, que é um fudidão, metade do livro dele de ataque e defesa astral da Joan Fortune, né? Metade? Muito obrigada por você ter falado isso. Os 90% é disso. Muito aí, obrigada. Não, é uma tradução comentada, né? É, então, é uma tradução comentada, exatamente. Fala sério. É, exatamente. Isso é impressionante, né? Porque pouca gente conhece a Blavatsky. Pra mim é um assunto mega de nicho. Tipo, todo mundo conhece o Crowley pelo marketing do cara, né? Mas a Blavatsky foi responsável pra trazer muita coisa, né, e cara? E assim, cara, na época eu ouso dizer que a Blavatsky foi muito mais influente do que Crowley. Sim, a Blavatsky teve muito mais seguidores, tipo, na casa das centenas e ela tem talvez milhares. Se você pegar pelo próprio legado... Sociedade Teosófica tá de pé até hoje, né? Sim, cara, mas não é nem isso. Hoje você tem... Cara, um banda dos sete raios, não sei o que, você vai ver a fundamentação daquilo, é tudo teosofia, entendeu? Assim, eu nunca li, porque, cara, se, realmente, eu vi uma palestra e meia hora que começou a brisa, eu falei, não, esquece, eu nem sabe dessa porra. Mas que tem que você tem influência hoje, inclusive, dentro da Umbanda, tem, cara, entendeu? Caralho. Você acha que é o quê? O quê? Você acha que é o quê? Ele nem sabe mais o que ele falou. Puta, eu não percebi o que eu falei. Uma merda, droga. Ah, uma merda, caralho. Eu tô te dando... Escadinha, é o seu Dedé. Não precisa nem ir tão longe assim de uma sociedade organizada. Então, os ensinamentos esquizotéricos que eu escutei no seio familiar são blavatskianos. São blavatskianos pra caralho, e eu fui descobrir isso depois de Macaco Velho. É, e também, então tu foi ativo que teve aquela coisa, né? Eu sempre aceitei aquilo como a verdade que não tá escrita em lugar nenhum. Eu acho que se a gente for continuar a falar de blavatskos, a gente... Como é que é o nome? Blavatskos. Ah, deixa eu só falar aqui. A gente vai queimar uma puta pauta, porque essa mulher merece tá bom, uma pessoa. Por exemplo, só uma dúvida. Esse rolê de mestre ascensionado vem dela, não vem? Vem. Sim. Vem. E tá aí até hoje. Tá aí, são milhões cara, de escola. A coisa mais foda, eles tentaram criar o Messias. Tentaram criar o Messias, cara. E conseguiram criar o Krishnamurti. Eles tentaram criar o Messias. O Messias era tão Messias que falou assim, falou, aqui pra Paulo vocês, estou indo embora. Pau no cu de vocês e eu vou escrever livro de filosofia. Pau no cu de vocês, tá ok? Se foram aí. Então, ou seja, coloca na lista aí, cara. Sabe o que vocês me lembraram? A gente tem um brother muito bom da teosofia, né? Que... Então, tentei falar com ele. Vê o contato aí. Vê o contato aí. Que tá na idade que ele quer que se for a tecnologia. Tá certo ele, né? Fala que a gente vai fazer, que a gente faz que nem o a gente fez com o NASA. NASA, vai lá, né? Mas o problema é que eu não tô conseguindo nem contato. Foi mais fácil falar com o NASA do que com caralho. Ele. Enfim. Mas, mais ou menos na época, teve gente que percebeu que já era uma salada. O pessoal viu assim, pensou assim, ah, isso não é uma simplificação, não é uma coisa muito... É, você não tá vendo as coisas... Sobre uma lente muito europeia. Compactando, exatamente. Compactando e tal. Só ressaltando que era difícil, inclusive a pessoa da época, perceber isso. Sim, sim. Porque não tinha literatura pra pessoa comparar. Não, gente, não dá pra gente fazer esse julgamento aqui hoje, olhando pro século XIX. Não dá. A ciência na época era assim. Era extremamente europeia, né? Elitista, né? Era olhando, por exemplo, pros povos de outras regiões e falando, nossa, como eles são primitivos. Isso era ciência. Era o que tinha mais de top de conhecimento da época, né? Hoje a gente sabe que isso é completamente cagado, né? É, inclusive, muito da coisa espiritualista é completamente cagado por causa desse positivismo maluco aí de estamos indo para um lugar melhor, karma, a gente tem que limpar karma porque a humanidade vai ser legal algum dia. E lembrando que isso aí era geral mesmo, né? Como o André falou, tava no Darwin, tava na biologia, tava na filosofia, tava na história. Fazia parte do ethos, né? Era questão. Total isso aí. A galera acreditava nisso, ordem e progresso. Hoje... Mas é ordem hoje é dedo progresso. No cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. Nada acontece, vejo nada. O que é interessantíssimo, né? Porque ordem e progresso não faz sentido. É tipo anarcocapitalismo, né? Porque pra haver progresso, precisa haver ruptura, né? O contrário de ordem. Não dá pra ter ordem e progresso no mesmo. Aí você tá querendo explicar a razão. Tô querendo explicar a coerência. Desculpa, André, Kelly, se eu sou positivo. O amarelo é desespero. Verde, não sei, as matas. Amarelo, desespero. Azul, sei lá. É o desespero. É tipo aí. Aí a Blavatsky pegou isso e falou: ah, o caminho da mão direita são as matas, o caminho da mão esquerda é o desespero. Exato. Vamos a esse rolê aí. E aí pintou pra sempre algo que a gente vai ver contemporaneamente hoje, que é muito dessa coisa, né? A magia o caminho da mão direita é a magia branca, né? Ou é o cristianismo ou religiões do bem. Enquanto o caminho da mão esquerda é a magia negra, satanismos e coisas do gênero, voltado para destruição. Deixa eu acrescentar uma coisa. Ah, desculpa. Não, pode falar. Tem uma ainda no Brasil. Brasil é a latrina do ocultismo. Ah, posso citar um grande mago brasileiro? Por favor. Brasileiro esmerdalha toda com espiritualidade que chega aqui. Exato, é fantástico isso. Tá certo. E ele não tá muito errado. Ele só tá errado com as pessoas que ele tá se associando. Que tem uma coisa muito louca que eles fazem, que a gente faz aqui, que é muito doido. A gente pegou realmente. Nós não temos o mínimo de interpretação de texto, de compreensão. Zero. Porque no Brasil associou-se que caminho da mão direita à direita política. E o que é muito legal, cara, que a gente vê uma galera que seguia caminho de mão esquerda e fala: não, não pode mais, não, porque não dá, e agora vamos adorar o Cordeiro Santo de Israel. Sério? Então. Como assim, sério? Andrei, não, como é que você se indigna assim? A essa altura do campeonato? Não, bicho? Cara, de verdade, eu acho que eu sou ingênuo demais pra acreditar que realmente existe esse tipo de coisa. Tem cara, tem gente que acredita em terra plana e Olavo de Carvalho, como é que não vai acreditar nessa merda? Então, gente, mas tem gente que tem AVC e nasce com problema mental, até aí tudo bem. Eu tô falando, tipo assim, uma pessoa que era coerente antes, de repente... Ninguém disse que essa pessoa era coerente antes. Ah, então tá certo. Ele disse que a pessoa era da mão esquerda antes, de repente percebeu que... Opa, peraí, caceta. E você que tá achando que é você... Não é você, tem muito mais trouxa igual você. Pode ser, né? Porque, pode ser que seja. É, pode ser também. É, você aí, Felipe, João, Maria. Marcos, Zaqueu. Marx. Abrão. É, isso aí. Miriam. Fica de olho aí que eu tô falando de você. Vai ter aquela nossa ouvinte Miriam que vai falar, eu não. Eu sempre cito a Miriam alguma coisa e fala, eu não. Então, beleza, né? Então a gente vai ter um pouco dessa dicotomia, né? Que vai conversar bastante com o que a gente tem aí, século XIX, século XX, século XXI, né? E hoje a gente começa a abrir um pouco mais a cabeça com relação a isso tudo. Porque afinal de contas, hoje você pode ir para um terreiro em que se trabalha mão esquerda e mão direita, por exemplo, e não é meio que um tabu, né? Então, tá, de mão esquerda e mão direita. Terreiro é diferente, né? Não, sim. Não, eu tipo, tô só... Não confunda com o de pato com o gaveta, eu pelo sei, amor de Deus. Eu sei. É que, por exemplo, hoje você tem muito mais abertura pro diálogo e pra muitas coisas. Não é Exu só... já foi... Não vamos invocar Exu, tá ligado? Não vamos chamar Exu. Já teve não, terreiro... Não, tem lugar cara... que ainda é, né? Então, é isso que ele tá dizendo. Que hoje em dia a galera fala, não, sim, tem sim, espaço pra sim. isso. É, tem espaço a pra... A forma como você encara a entidade mudou. Sim, e eu acho que o Groll já abriu uma coisa muito louca. Esquerda e direita na política. Aquela imagem, aquele sticker do Caco Sapo. Do Caco mostrando o cu. Que horror! E eu ponho alguém, por favor, faz a cabeça do Groll saindo do cu do Caco. E aí, a gente tem. Alguém tem que sair e falar. Que tão merda. Porque o Groll mostrou. Várias fãs. Fanart. Ai, caralho. Acho os fãs. Pera aí que eu vou me recompor. Que o Groll apontou uma coisa muito bacana. Que esquerda e direita na política, ela é esquerda e direita na política. Esquerda e direita na Umbanda é esquerda e direita na Umbanda. Esquerda e direita na Cabala é o caminho esquerda e direita na Cabala. Esquerda e direita no Magia do Caos, eu não sei nem porque você tá falando disso aqui. E cada lugar tem o seu conceito. Não é porque a palavra é a mesma que o significado é sempre não, o mesmo. Mas vamos... Coisas são polissêmicas. Sim, mas vamos... Oh, mais uma. Fala sério. Que é o seguinte, claro. Quando você quer pegar qualquer bagulho e jogar uma dicotomia assim, fica fácil pra você pegar qualquer merda e escolher um lado e jogar. Sim, chama igreja isso aí. É, não, chama qualquer coisa. Hoje em dia no Brasil, chama política, chama futebol, ministro chama... da Casa Civil. Chama qualquer bosta. Ah, você divide em dois lados e tá tudo certo. Só que, porra, na prática, nós nada é assim. Nada é assim. Então, o White, mais ou menos na mesma época da Blavatsky, ele já percebeu que era muita salada o que a Blavatsky estava falando, e ele queria dizer assim, olha, vocês não confundam com de pato com gaveta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele falou desse jeito? Exatamente. Em português? Em português. E, fez, e acompanhou um desenho feito pela Pamela Anderson. Okay. Pamela Anderson é a atriz pornô, né? Baywatch. Baywatch. Ah, mas também era. Tá bom, então. Enfim. Aí ele disse assim, magia branca e magia negra. polaridades de uma coisa. Peraí, deixa eu ser preconceituoso de outro jeito. Direita e esquerda é outra coisa. Não, focinho de porco não é tomada, entendeu? Só que todo mundo falou assim, ai, mas era tão mais fácil pensar de outro jeito. Vou desconsiderar isso que você tá falando e não colou. Vai fazer tarô aí, não enche o saco. E assim, fora o tarô, ninguém levava o que o White falava muito a sério. É que faz tarô, ninguém leva a pessoa que faz tarô. Se você ler o livro dele de tarô, você também não vai levar muito a sério, entendeu? Vamos as lá. Cartas são legais, mas o livro é uma merda. Então, por que as cartas são legais? Parabéns pra Pamela. Porque não foi ele que desenhou. Total. Vamos dar um passo atrás e dizer quem é o White. Grola. O White foi membro da Golden Dawn. Fez umas drogas. Ah, também, se não me engano. Fez umas drogas azuis. Drogas azuis, esse é o Walter White. Ah, tá, desculpa. Cultura pop dessas paradas. Cultura não, jovem. Muito cultura louco. Jovem. E é o autor, junto com a Pamela Smith, Pamela, né? Coleman. É do famoso Reader White Smith. Que é o tarô. Que é o tarô. O Reader a gente não considera que ele é o editor, eu não sei porque que o nome dele tá no negócio. Que tinha pinto. Porque ele era homem. Devia se chamar White Smith, que era ele e a Pamela. Entrou o Reader no rolê. Mas enfim, ele e a Pamela são autores do... Cara, acho que é o tarô mais clonado que existe. 90% dos decks que você vai achar no mercado hoje são clones do tarot do White. 9% são o Marcelli. Porque o Marcelli é feio pra caralho, né? Crowley. Marcelli é sofrível. É sofrível. Caralho, é. Cara, mas não tem direito autoral. Eu gosto muito do Marcelli. É isso. Eu gosto. Acho uma merda. É muito merda. Eu acho, eu acho justo. Merda. Mas dá pra jogar truco. E aí? Então... Aí, é tipo assim, eu não estou falando cronologicamente no sentido de, no próximo ano aconteceu isso. Mas você está progredindo, né? O próximo... Na mesma época, né? A próxima pessoa de nota que falou sobre direita e esquerda foi o Crowley, que falou alguma coisa que modificou, que é o seguinte, a pessoa disse, onde é que tá a telema dentro da mão esquerda, mão direita, mão esquerda, mão direita? Cara... Aquele cara que ninguém chamou e ele já vem metendo o bedelho. Pelado ali... Passou a pessoa pelada. Espectral? Ali. Não, na janelinha ali acesa. Passou. Era passou boa? Assim. Coçando a bunda? Não, rapaz, espero que passe de novo. Vamos tá lá. Certo. Vou ficar de olho pra lá, inclusive. Vamos virar a câmera pra lá. Vamos ficar pelado aqui? Vamos. Pra ele não se sentir sozinho. Então, cara, onde é que fica a telema dentro disso? Cara, é minha opinião fecal e baseada em nada e tudo. Quando tá pouco se fudendo pra isso. Você tá me dizendo que Crowley não se importava com as outras pessoas, exceto ele mesmo? Exatamente. Inclusive, nossa. Quando ele fala, os únicos momentos que ele fala de irmão da mão esquerda, de qualquer coisa a ver com mão esquerda... Que tava tocando punheta pra ele. Eu penso que alguma carta deve ter isso. É, não li todas as cartas do Crowley, nem certo, nem ele. Ele só fala de mão esquerda se referindo a pessoas que se deram mal. Tipo, as pessoas que falharam ao atingir o grau de... Magister Tempo. Ou seja, você só alcança o grau de Magister Tempo se você faz... Do abismo. Do abismo. Tá. Aí já metemos a cabala no meio. Aí a cabala entrou. Aí eu vou levantar uma bola aqui. Se a visão do Crowley sobre esquerda e direita procede, ou é pra ser seguida pelos telemitas crowleyanos. Caralho, agora eu tô vendo a treta daqui. Não é treta. É uma coisa que é uma dúvida genuína. É, hoje em dia, as pessoas que eu conheço de AA, de diferentes linhagens, falam que a pessoa com o grau mais alto reconhecido hoje dentro desse universo é 5, 6, uma coisa assim. Uhum. O Magister Tempo tá acima disso. Então, se pro Crowley não faz sentido você falar em esquerda e direita, antes do nível Magister Tempo, não existe ninguém hoje trabalhando, nem na esquerda, nem na direita. Tem gente trabalhando, ponto. E vai decidir lá na frente o que vai continuar. Vai acontecer. Vamos só fazer tecnicamente, um tecnicamente, o cara mas só vai saber dia... se ele tá na esquerda ou na direita quando ele morrer e souber que não, ele chegou. Ou não. Supondo que o sistema de graus da AA esteja correto e faça algum sentido pra descrever o grau de realização espiritual da pessoa, é isso mesmo que ele tá falando. Pro ouvinte que não sacou, o... Em linhas leigas, abra aí aquele desenho da cabala que o Grolla fez há um tempão. Pro Crowley, a organização da ordem dele é subindo a ara. Pensa assim. Então você tá lá embaixo, você vai evoluindo, você vai desenvolvendo as suas habilidades dentro de cada esfera. O magista... Qual homem da matar. Tal qual o homem matar subindo a árvore. Você vai subindo a árvore. Exato. Você chega lá em cima. E aí ainda arte é o seu confronto com o macaco. O guardião do abismo. O guardião do abismo. Ele já tá lá em cima durante a sua subida atacando banana. É, é tipo Donkey Kong? É. É o Corozão Macaco. Macorozão. Mas Shigeru Miyamoto, ele era estudante de cabala, que você não sabe. É o Macacorozão. Então, você tem que enfrentar o Macacorozão, e aí quando você passa o abismo, é que você vê. E cara, passar o abismo tecnicamente é você morrer de muitas formas, ou morrer em vida, ou enfrentar a própria morte. A dissolução do que é você, entende? Mas é um negócio nervoso, não é uma mera especulação. Não, eu tive uma vivência relacionada ao abismo que me trouxe sequela pra vida inteira, entendeu? Que é bizarro. Você nem assim. Tentou atravessar, você só deu uma visita. Eu só fui dar uma olhada na parada. Só tomou um barril na cara que o homem macaco jogou. Uma das memórias que eu tenho, assim, é que ele embananou a minha noção de. Banana. Que é o que macacos fazem. Ele embananou a minha noção de mim mesmo e de memória. Então as memórias, elas se atravessavam. Eu tinha memória, tipo, da minha mãe jovem, conversando com ela mesmo depois, e começou, tipo, as coisas a se atravessar e canibalizar a si próprio, e eu estourei numa febre e descobri que eu tinha uma doença crônica depois, que nunca foi identificada antes. Então foi um bagulho bem louco, assim, saca? Foi uma viagem bem louca. E ninguém, tecnicamente, tá lá, isso que o Vinícius tá falando. Quer dizer que não há... Se tiver, tá quietinho no canto dele e não tá se propagandeando pro mundo. O que prova que ele deve tá lá. Possivelmente. Gente... A Fernanda Goulart, eu tenho que falar isso. Ela fez uma analogia sensacional. É maravilhosa. Mandei. Sensacional. Ela já falou umas 3 assim, ou 4 coisas que você tem que fazer camiseta. Sim. Agora que eu entendi. Esquerda e direita é tipo uma classe de RPG que você só escolhe quando upa o sacerdote até o nível avançado. Pro Crowley é isso. Crowley é. Mas o Crowley... Mas que as pessoas têm que colocar outras palavras. Não, tá bom. Não, não, calma. É que a gente tá perdendo um tempo aqui nesse podcast pra falar o que esse irrelevante... Não, acha... não é isso, porque isso é... É o pop, Não, entendi. É que a gente não tá especificando o que é esquerda e direita pra ele. A gente só tá falando que só chega lá depois disso. A gente tá gastando tempo nisso. Sim, pra ele, o que ele é? Fala, ele relaciona a esquerda com a falha. Esquerda é o cara que fracassou. Fracassou. Isso. Na e travessia. Só aí é que esquerda ou direita começa a se misturar com a cabala. E é por isso que as pessoas também se confundem com o caminho direito e o caminho esquerdo, que tem as colunas. As colunas da cabala. Então, mas assim, na cabala você tem o rigor e a misericórdia. Porque assim, pro Crowley não é uma questão moral. Não tem uma moralidade igual hoje em dia muita gente aplica em esquerda ou direita. É sucesso e fracasso. Sucesso e fracasso. Você faz o que tiver que fazer. Então é tipo assim, o sucesso. Você é o sacerdote que tá upando, quando você passa aquela classe, você entra na classe direita, que você é o fodão. Se você não passou aquele desafio, você fica na classe esquerda por causa da sua vida, é isso aí. Entendi. É como se você fosse prestar uma faixa preta, aí você falhou e você vai ser faixa rosa pra sempre. Pra sempre. E lembrando do conceito de magia negra do Crowley, que apesar de não ser esquerda e direita, mas é... Associado. Na época, principalmente, estava muito associado. Magia negra pro Crowley era você fazer qualquer coisa contrária à sua verdadeira vontade. Sim, lembro disso. E tudo o resto que você fizesse era magia branca. Então, tipo, não tinha nada a ver com esquerda também. A esquerda era só falhar. Era então, mérito. Era uma meritocracia espiritual. Mas, tipo, falando cronologicamente, é só mais ou menos aí que entra a cabala. Por exemplo. Até esse momento, cabala não tava nessa discussão. Não, Blavatsky não e falava. E a ideia de cabala, o Grohl pode me corrigir nisso, a ideia de cabala nesse momento era o pilar da misericórdia e o pilar do rigor e o pilar da... Que pra quem, rapidinho, pra quem não tá entendendo, a cabala se divide nesses 3 pilares, né? A árvore da vida. E que também não vai ter nada a ver com magia branca e negra. Uhum. Porque você tem a subida, e na subida, pelo caminho da relâmpago, da espada, o caralho, a 4, você passa pelos dois. É isso aí. E aí, hoje em dia, se associa, porque é um pilar, o pilar do rigor é um pilar que ele era preto, ele era desenhado preto, aí você fala, esse pilar aqui, tá a galera que é malvada. Você tem esse simbolismo, inclusive, no templo maçônico e tal. Sim. Né? Espera-se que os maçons entendam, né? O que tá no símbolo lá. Espero mesmo. A gente tava preocupado demais em... Deixa eu falar. Pronto. Comer pizza de sexta-feira. Então, até aí, me parece que a confusão que todo mundo tem de ser altruísta, não ser altruísta, de ser um nada, de ser negro, de ser branco, se forma nessa época. E depois, ninguém nunca mais conseguiu desfazer esse nó. Eu vou falar mais uma coisa. Sabe qual que é o problema? O problema é que o pequeno mago. O ocultista médio, a gente já conhece esse termo. Eu acho que ele não chegou nem a ser o ocultista médio ainda. Eita, ele tá naquele momento. Ele é o neófito médio. É o neófito médio. Sou eu. O neófito médio. Neófito médio, antes de virar o ocultista médio, ele acha que tudo é um livro de D&D. Que tá extremamente claro. que se você pegou tal classe e tal coisa, não há nada da outra relacionado a isso. Aí quando você vem aqui e vê que talvez o astral seja uma putaria do caralho, uma bagunça do inferno, de nada. É uma grande suruba, uma casa de swing. Que isso talvez só se organize quando você olha pra ele, olha que bizarro. E se organiza pra você entender. Física quântica. Mal e porcamente. Não. Talvez seja alguma coisa assim. A galera meio que dá uma surtada, porque não dá pra você fazer uma categorização simples, porque é uma questão humana, e seres humanos são complexos, contraditórios pra caralho. Não, mas aí a galera dá uma surtada, escolhe um paradigma na parede, abraça e não larga nunca mais. Com certeza. É o meu paradigma. Com certeza, meu filho, né? É, nossa, não, e aí assim, é o meu que tá certo e foda-se vocês estão todos errados. Grolo, o que é um paradigma? Escute no Piruletas de Paradigmas e Crenças Limitadoras. Pronto. Resolvido. Show de bola. Calma, bem, essa é a equipe que eu pedi a Deus. É pra isso que a gente fez o Piruletas. Isso aqui, né? É um hiperlink de voz. É, beijo, Pierre Levy. Clique aqui na minha voz e vá pro Piruletas. É só confusão. A partir daí, é ladeira abaixo. Foi o ápice da discussão, né? Tipo, a partir daí, é ladeira abaixo. Porque aí vira confusão, né? Porque cada um quer formar sua ordem, cada um quer ter sua ideologia e pode tudo. A partir daí, as pessoas querem pegar uma coisa complexa, simplificar. Colocar nas caixinhas. Colocar nas caixinhas. Que você pode chamar de paradigma. E ficam destilando esse erro. Em vez de corrigir a confusão, anos. Você aprofunda, sim, a merda. É, a merda só fica lá fermentando. E como disse meu pai, merda muito junta, fermenta e explode. Antes de tudo ir para totalmente o caralho, surgiu o Grant e falou assim, não, gente... Calma aí, essa frase não faz sentido pra mim. O bagulho, quem precisou organizar a parada foi o Grant, né? Calcule. Não. Grant falou assim, gente, isso está confuso porque vocês não foram ao... origem do negócio. Vamos ver o que está escrito na origem. O concept. Lá no hinduísmo. Grant era o discípulo direto do Crowley, né? Que escreveu o Renascer da Magia e tal. Deus Oculto. Ele era o direto, né? Do... Kenneth Grant. Um dos caras na loja Isis. É, e é hoje... Cara, não, cara. Hoje ele é um quadrinista famoso, tinha uns caras, né? Foda lá também. Chamado Grant Morrison. É. Perdeu o cabelo e... Perdeu uma parte da inteligência também, inclusive. Mas tudo bem. Então, aí ele foi... Então, o Grant teve acesso a uma porrada de manuscrito tal de gente que estudava profundamente a parada do Oriente, vi de hindus aí, não tô falando de Oriente Médio, ele percebeu que existia um erro histórico aí. E já era um outro momento dos estudos hindus, né? É, já tinha contato mais. Já tava em década de 40, é, eu acho. É, outro aí. Momento. Não, o Grant escreveu em 70. Agora? Já tinha Bhagwan já? Já tinha Bhagwan lá, o Adi Count? Não. Anos 80. Ainda não. Mas então, o Grant tirou isso daí, era uma coisa que já estava elucidada pela academia, mas o mundo do ocultismo ainda não tinha sacado, porque ninguém tinha colocado isso no papel, dizendo, brother, esse conceito tá todo errado. E ele levanta essa bandeira, sim. Ele não faz uma puta propaganda disso, mas você encontra nos escritos dele ele elucidando a questão da origem do termo nas religiões tântricas barra hindus. Traz pra gente. Explica aí. Porque agora que aquele explica lance de ter sexo ou não ter sexo. Agora explica aquele negócio do que o Andrei tinha essa dúvida que eu também tinha, que tipo, esquerda é com sexo, direita é sem sexo. Tu me explicaste e não é. Então, é e não é. É o nível de putaria que ocorre no sexo. O tipo da putaria. Se alguém sair machucado. Na verdade, se alguém sai muito sujo. Se tem um cavalo. Se tem anões e um cavalo. É, era o nome dela. É provavelmente a esquerda. Ah, moço. Não, é muito ruim. Eu ia mandar isso, um beijo pra ela. Link no post. Você vê a galera que estão derrubando site de animes e estão upando a temporada de Naruto no X-Video? Não? Ah, meu Deus. É muito bijão lá. Vai, pode ir. Então o Grant é isso, ele faz um resgate da origem histórica dos termos e fala, galera, estão fazendo isso errado. E qual que é a definição do Grant mais ou menos ali, em linhas simplórias? O Grant, como eu disse, ele não ataca diretamente esse ponto, mas ele tenta elucidar meio que lateralmente. Ele fala que caminho da mão esquerda trata a sexualidade de um jeito, normalmente envolve sexo e a mulher numa posição mais proeminente que o caminho da mão direita. Pode envolver também sexo, porém sem desperdício de fluidos. E sem. E com o sacerdote na posição proeminente. Ok, então. E o lance do mão esquerda, mão direita é como o sacerdote que tá regendo o culto sinaliza que vai ser o culto. Sinaliza com a mão direita de um jeito, sinaliza com a mão esquerda de outro jeito. Caraca, e ele ainda ressalta que mão esquerda e mão direita são traduções toscas dos termos originais que foda-se o significado, porque não tem nada a ver com isso. É o Vama Mag Dakshina Mag. Desperdício de fluido só porque caiu no lugar errado. Porque então, se for no lugar errado, pro cara da... Tô fazendo vários coelhinhos. Me fala dos órgãos que você tá pensando, que eu tô começando a confundir. Se não for o líquido, na laricinha, se a porra tiver na laricinha, tá certo. Mas se a porra tiver na boca, tá errado. Não. É mais bizarro do que isso, Ju. Ah, pronto. Então pera, me explica. Por exemplo, se o cara gozar numa folha, qualquer merda. Tá, beleza. Na natureza. E ele reabsorver isso com uma técnica tântrica complicadíssima, que você usa o seu piru como se fosse um aspirador de pó? Não. Eu queria que ele falasse. Você tá inventando isso e eu não vou participar disso enganando o ouvinte. Link no post. Leiam Kenneth Crente pra entender a vida. Gente, eu estava querendo que ele dissesse isso. Não, até onde eu entendi desse rolê tântrico, tinha o lance de você travar a ejaculação. Tem isso, aí mão direita. Deixa eu dar uma vírgula aqui. Aí a mão esquerda, você usa... Se o cara goza na folhinha... E ele fala, por exemplo, que não pode desperdiçar líquidos. Tá. E ele dá o exemplo, por exemplo, Crowley, quando queria fazer esse rito, e ele não tinha a técnica de usar o peru como um aspirador de pó, ele bebia. Ah, então pode. Não pode desperdiçar. Então pode engolir. Tá bom, então tá bom. Mas a minha... O termo não pode que tá no escorrer livro... do buraquinho de trás. E não precisa então, ser no piquito. Segurando. Tá bom. A situação é a seguinte. Entendi. Você tem que ficar de cu pro alto, né? De cu pro alto. É. Ok. Ué, termo usado é usar o peru. Não é peru, né? Mas o termo é sifão. Falo, como um sifão. Ele tem que fazer um S? E tem contos cautelares hindus a respeito disso. De um cara que é um grande mestre, não sei o quê. Que foi pego... mijando do alto de um palácio. E chegou, os caras falaram, meu irmão, belo exemplo, né? Mestre mijando do alto palácio. Ele só olha pra galera assim e fala, what's this? E puxa o mijo de volta com o peru. Tipo, faz uma cachoeira reversa. E a galera fala, caralho. E ele fala, do dia que tu conseguir fazer isso aqui, tu vem me perguntar quem que é o mestre nessa merda. Isso aí é tipo aquele avatar fazendo... que tem os dobradores de ar, isso é o dobrador de mijo. Isso é o dobrador de porra. Dobrador de porra. É. Tô chocada. Se você é ouvinte, se você sabe fazer isso, grava um vídeo. Por favor. Pode mandar. Por favor. Será que tem next vídeo? Vamos usando procurar. O peru como um aspirador de pó. O pessoal tá falando que é você vai ver o cara passando pó, cocaína no peru, do tapete, né? Passando cocaína no peru, assim. Se procurar, tem. Imagina o cara esfregando o peru debaixo do tapete. Caraca, que cena deprimente. Cara, o pessoal tá chamando de injaculação. Injaculação. É, injacular. Pior que eu já ouvi o Henrique Cristo falar que faz isso. É? É. Ah, então pronto, o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, ele fala... ascensionado. Meu pai. Viu, meu pai. Meu pau. Tem uma técnica de pô, prazer, eu não ejaculo. Não, é injaculo, prazer interno. E eu não duvido que tenha mesmo. Porque é incrível como ele fala coisas assustadoramente lúcidas em alguns momentos, assim. Mais do que muita gente que eu acho que é luz. Eu tô muito chocada. E ele fala que ele não fala que ele puxa o bagulho, mas ele fala que o prazer fica dentro. É. Vou falar o Walter Mercado fala de orgasmos astrais. Vou falar o último comentário do pessoal aqui. O pessoal tá muito, tipo, é o quê? Mas o quê? Dá uma pausa. A gente tá desvalorizando Blavatsky, Crowley e Hydro White, estão valorizando Henrique Cristo e Walter Mercado. O pessoal tá dizendo que é uma espécie de cólera do dragão com a rola. Obrigada, Enio. Slow claps. O Enio é uma pessoa maravilhosa, sensatíssima. Lá vem. Cara. Calma aí. Eu vou... Agora que eu voltei aqui pra mesa, já que vocês saíram desse assunto horrendo, hediondo, só queria fazer uma edição, Lá vem não é ocultista, né? O que ele tá fazendo aqui? Como assim? Por quê? Cara, ele não é ocultista. Prática mágica, caralho. Ele fez o clubinho. E daí? E o Crowley fez o quê? Mas não tem. E a Blavatsky fez o quê? Não, mas ele não é ocultista. Como assim? Como não? Ele não é ocultista, caralho. Como não? Ele é um cara. Você agora é um grupo de emo da arquizeira, você isso. Você vai montar o sindicato dos ocultistas. Mas qual a diferença de todos os outros que a gente falou até agora? Andrei. É, o outro chupa o gozo pra dentro com o aspirador de pó? O que o cara fazia? O que o Lavin fazia? Tocava piano. Bem pra caralho. Tu sabe tocar piano? Puteiro. Mas você tá desmerecendo. Tá desmerecendo, tu não sabe tocar piano. O cara trabalha lá em circo? Trabalhou. E daí, cara? Qual problema de trabalhar em circo. Não vou. Beijo pra todo mundo que trabalha no circo. Vocês são foda. Atenção, profissionais circenses. É com vocês que nós estamos falando. Vocês são foda, mas não são ocultistas. É, né? Mas votou no Tiririca que eu sei. Vamos lá. Mas ele é ocultista. O Tiririca? Com certeza. A história do Lavey é o seguinte. O Lavey foi o que fundou a igreja moderno, né? Do satanismo moderno. Por quê? Porque ele tava lá um dia e falou assim, cara, pau no cu da sociedade. Esse negócio dessa moralidade cristã é o que fez, tá dando tudo errado. Ele ele tocava piano na igreja e tocava piano no puteiro. É. Aí ele tava na igreja, ele via a galera que tava no puteiro. Aí ele tava no puteiro, ele via a galera que tava na igreja. Só que no puteiro ele tava fazendo o que na igreja não podia. E na igreja ele tava falando que não fazia o que fizeram no puteiro. Aí o Lavey deu um chilique. Foi o satanismo. Moral da história. Cuidado ao aceitar o emprego de músico em alguma igreja. Isso pode ferrar sua cabeça, fazer você criar uma nova... Eu achei que a moral da história ia ser faça putaria na igreja e reze no puteiro. Se quiser, pode. Abraço. Sai vivo de lá. Mais honesto. Aí, Andrei, ele falou assim, isso aqui é uma putaria mesmo, a gente tem que parar com essa hipocrisia, e só que eu quero lutar contra essa, sei lá, egrégora da igreja aí, que tá há tanto tempo instalada e tal, tô falando certo? E como se luta contra uma egrégora? Com outra. Então ele procurou um símbolo forte o suficiente para ir contra a hipocrisia da moralidade da época. E achou o capeta, porque o capeta tá ali. O capeta é papo toda obra, tava, né? Lá, pronto. É, tava de boa ali. Já tava bonitinho, tá lá. Tá sentado, não tá fazendo nada mesmo. Não tava passando nenhum jogo, ele falou, vou lá. Tava desempregado. Aí o problema é que ele chegou aí e falou, falando que Satã, que a igreja... Satanás? A igreja satânica era uma igreja da carne. Igreja do material. É, aí pronto, e né? Que o nada melhor para associar isso do que o próprio Satã, Deus da carne, que era personificação do caminho da mão esquerda. Aí pronto. Aí, tudo, aí. Aí ficou mais fácil de entender, não era que nem o grande complicando as paradas, indo lá no Santos. Ele falou a língua do povo e tem um fator que não está escrito em lugar nenhum. Os desejos do povo. Esse é o primeiro momento em que a gente sai do eixo Europa. Ah, pode crer. Lavey tá na Califórnia. Ah, é verdade. Tá, né? No seu. De ladinho aí. Na época do movimento hippie, gente. Qual começou coisa? Mais ou menos nessa época. Começou na ficção se associar satanismo, mão esquerda, magia negra. E, cara, quando vai pra ficção, né? Aí cai na boca do povo. Cai, né? Na boca do povo aí. Rapidamente. É, existe também essa leitura que a igreja de Satã, do Lavey. Ela tem muito essa coisa do individualismo, né? Além de ser essa coisa dos prazeres carnais ou materiais, né? Verdade. Tá, vamos lá. É, mas é muito bom, importante colocar isso, que muito se associa à mão esquerda, né? Essa coisa do próprio individualismo, né? Se você tem à direita o altruísmo, você tem você como centro da mão esquerda, né? E isso vai reverberar bastante. E tem gente, falando como episódio, diz que não só isso, é que assim, que o caminho da mão esquerda, você primeiro estuda para se auto-melhorar e no caminho da mão direita você já começa a estudar para melhorar o mundo. Então já bota a pecha de que o cara que tá no caminho da mão esquerda, ele é um... Egoísta, bababá, bababá. E foi assim que eu quebrei uma palestra. Ufa, que o meu pai e minha mãe estavam dando naquele lugar lá onde eles trabalhavam. Eu levantei a mão e falei, ué, mas pra gente ajudar os outros a gente tem que ser bom. Drop the mic. Aí, e o pior que eu era nova. E o pior que eu era novinha, e aí ficou aquele climinha de cortar com faquinha. Você tomou um couro quando chegou em casa. Não, veja bem. Não, eu aprendi a nunca mais falar o que eu penso. A baiana de pau cantou esse dia. Então, estão perguntando aqui uma coisa que a gente podia falar. De onde sai essa porra desse conceito de altruísmo e egoísmo? A gente acabou de falar, bicho. Sim. É que tem o delay. Ela acabou de falar. Mas assim, eu acho que tá muito coisa de católico também nisso, porque de um lado você tem as virtudes, do outro lado você tem os pecados. Que não é bíblico, é pagão e a gente tem. Assim, acho que é bom a gente falar que é algo que a gente tá se repetindo aqui, que é o seguinte. É natural pra gente, dentro desse arcabouço cristão, a gente pensar na coisa dual. Nessa questão do bem e do mal, do certo e do errado, do direito e esquerda. É isso, né? Isso vai entrar dentro desse arcabouço e vai vestir como uma luva. Então o que que é hoje? E é assim, por mais que se diferencie de algumas maneiras, geralmente o esquerdo vai lidar ou com... Depende do lugar, né? Mas ou a maldade, ou o egoísmo, ou o self, né? O central, você como centro das coisas. Orgulho. O pecado, essa questão de você ganhar poder, né? O poder pelo poder. Essa questão de você trabalhar os bens materiais em prol, como primeira questão. Enquanto à direita você tem o bem, a magia branca, essa coisa da benevolência, da generosidade. Então, são tags, vamos imaginar essas etiquetas dentro desses dois termos. Não necessariamente alguém que acredite em uma esquerda ou direita vai achar que é a esquerda do mal e a direita do bem. Mas geralmente vai estar associada a coisas desse bolsão, em todo esse arcabouço. Então não necessariamente é bom e mal, mas às vezes pode ser uma coisa autocentrada versus uma coisa que é benevolente, né? É o trabalho para os outros e para uma comunidade versus o trabalho para si próprio, para você mesmo ganhar poder e ganhar... Inclusive, esse foi um grande ocultistão aí que eu conheci. Foi uma das falas que ele levantou, que uma das visões a respeito disso era de que quem segue o caminho da esquerda segue para unir-se a si próprio e com si mesmo, com seu eu. E o caminho da direita é a união com o cosmo, com o infinito, com o todo. Então eu me diluo no todo, na direita, e eu me centro em mim, na esquerda. Mas isso salve, é um conceito... isso é um conceito, que é uma visão moderna de um conceito antigo. Tem a própria questão do gnosticismo também, que a gente pode falar, que também pode se encaixar aí. Por exemplo, na magia clifótica, que a gente gravou com o Sr. Lucas, né? Quando a gente falou sobre o lado negro da cabala, é total mão esquerda, né? Você vai se tornar o centro de um universo seu, enquanto que o contrário, mão direita, você se uniria ao universo que você não concorda, né? Inclusive, se você quer aprender cabala, é o melhor livro. Acabei de lembrar uma coisa curiosa que não tá na pauta. A imagem clássica do Bafomé do Eliphas Levi. Que tá com a mãozinha direita apontando pra luz e a mãozinha esquerda apontando pra baixo e pra escuridão. É uma linguagem iconográfica potente, né? Sim. E isso que você falou é justamente o que falam os ocultistas acadêmicos modernos, que aqui no caso a gente tá falando do Carlson, que você citou do episódio de Cabala e Clifote, e o Flowers. Stephen Flowers, conhecido como? Edred Thorson. Manda uma obra. Se você se chama Stephen Flowers e vai falar sobre runas... Não vai pegar e... bem. E... coisas nórdicas, você troca de nome, né? Porque mas, Stephen Flowers... Sabe o que eu descobri? Que a troca de nome dele não é absurda. Não, é... Porque Stephen é Flowers. Stephen Edred Flowers. Edred é um segundo nome dele. E Thorson, porque ele se acha filho de Thor. É. Tá justo. Tá correto. Mas eu gosto do Flowers. Eu vou mudar meu nome, então, pra sobrenome. Pra Freya's Daughter. Pronto. Pronto. O meu pra Tiririkasson. aí, o regente da André agora, Tiririkasson. Já temos o teu moto, hein? Que assim, o Flowers fala que não se pode falar de mão esquerda, de forma moderna, contemporânea, agora, se a gente não fala ponto de autodeificação, que é essa ideia de tornar-se você um deus, e o antinomianismo. Uhul! Uhul! Que significa o que é, Vinícius? Pelo amor de Deus. É, queria ver o circo pegar fogo. Tá sim no Google, inclusive. Não, é sério, o que é antinomianismo? Blá, blá, blá. Na minha visão é exatamente isso. Não, mas ninguém quer saber da sua visão. Quer saber o que é? Porra, então pra quem tá me perguntando? Peraí, vou pegar a definição de dicionário. Pega. Antinomismo vem de nomos, né? Nomos acho que é regência, lei, ordem. Não é? E o anti seria contra isso. Que eu, literalmente contra a lei. Não é só a lei, né? Mas de botar... Anarquia! Não, porque anarquia é uma forma sutil de ordem. Ah, tá, entendi. Vamos lá. E muita gente chama isso hoje de anticósmico também. Anticósmico? É. Ai, meu Deus. Quero que o universo se exploda. Ah, verdade. Mas como é? Mas bem. É esquerdo, esquerdo? Você falou esquerdo primeiro. Esse o direito? Não, gente. Você tá falando do esquerdo. Ele tá falando do esquerdo. Ele tem as duas características. As características normais. Autodeificação e antinomismo. Tá bom, tá bom. Oh. Ou seja, é o queima quebaré e eu sou Deus. Oh, entendi. O Lucas Pessoa tá falando que o antinomianismo é um conceito que o Martinho Lutero criou. Ele é uma e que o Flowers associou ao caminho da mão esquerda. E o Carlson diz... Aí ele volta pra história da Cabala aí que... E, cara, foi a melhor explicação pra mim de mão esquerda que eu entendi. Foi o do Carlson, que ele fala que... É, a mão esquerda tem a ver com fugir da a queda com Q maiúsculo. E o A maiúsculo também. O caminho da mão direita é fugir da queda ou tentar reverter a queda. Seja essa queda da árvore da vida, queda da humanidade. Queda de Lúfice. A queda de Lúfice. E o caminho da mão esquerda é tipo assim, ok, as coisas mudam, eu vou abraçar. Tá no inferno, abraça o diabo. E aprofundar a queda. É aprofundar a queda. Faz cair melhor. É, faz um aprender pouco, dar rolamento. Faz um pouco parte dessa visão e dessa perspectiva que a gente tá aqui no pecado, né? Uhum. No pecado original. Graças então a Deus. Gente... O antinomismo era uma heresia que era, por exemplo, posso estar falando merda, mas aquela ideia de tipo assim, ah não, vou chafurdar no pecado porque assim eu encontro a salvação, que o Rasputin pregava essa porra um tempo também, era considerado antinomismo, você tá indo contra a lei da igreja, entende? Você tá falando uma outra parada, então é uma heresia. Sim, sim. Porque... propor um outro caminho que é contrário àquilo que a lei eclesiástica fala. Essa ideia do, tipo, você tá procurando se religar, né? Isso é total direito. Você renegar e se religar. O religare é direita, tá tentando ir pra cima. E a mão esquerda seria, tipo, fui. Isso daí dá uma bugada nas ideias com o conceito telêmico da coisa. Porque o telemita acha que mão direita é sucesso, mão esquerda é fracasso. Porém, eles são altamente contra a moral cristã estabelecida. E por muita gente é visto como a mão direita, e portanto ele seria uma mão esquerda. Só que o moto máximo da AA era o método da ciência objetivo da religião. Então o objetivo do trabalho telêmico é religare. E aí? E portanto, mão esquerda. Então, cara, o lance é... Existe um milhão de conceitos de mão esquerda e mão direita e um não conversa com o outro. Inclusive, eles são antagônicos. Até porque eles são de origens diferentes, de tempos diferentes, de cultura diferente. Cada paradigma é como bem e mal. Cada paradigma vai adotar o seu dependendo do que acredita aquele paradigma. Uhum. Né? Mas tem certas coisas que são amplamente aceitas. Tipo, matar uma pessoa inocente com requinte de crueldade é uma coisa má. Certo. Porém, nesse lance de mão esquerda e mão direita, não tem nada que seja amplamente aceito. Sim, tem sim. Porém, é necessário. Matar alguém... através de magia. Não, mas o que isso tem a ver com esquerda e direita? Vai, não é mão esquerda? Depende de quem não. Você tá matando. O Hitler. Tan, pronto. Tan. Aí é que chega... O tela azul no André. Bugou. Aí que vai chegar nesse momento aí que você pensa assim, existe Jedi cinza? Ah, e agora a gente vai entrar no caos, meus queridos, porque agora... Existe uma eterna discussão que é o seguinte. Se existe esses dois caminhos antagônicos, será que tal qual os livros de universo expandido do Star Wars existiria o caminho do meio? Existiria o Jedi cinza que se aproveita do caminho dos Jedi e do caminho dos Sith para melhorar a si mesmo? Porque, afinal de contas, dicotomia é um erro e, enfim... Vou pegar o que é bom dos dois e ir a mim mesmo para me tornar o mestre de todos? Parece sadinho, como você falando. É. E aí, gente, existe caminho do meio? Keller. O caminho é seu, você põe o nome que você quiser nele. Se você quiser pôr o nome dele de Beth, beleza. Caminho de Beth. Caminho da Beth. É, você quer ser o caminho. Beijo, Beth. Aí começa a surgir vários caminhos, aí o pessoal coloca o nome daquilo, o nome disso, e eu fico achando que fica que nem o universo expandido de Vampira Máscara. Que é tem um porrilhão de caminho do sete, caminho disso, caminho eu gostava de jogar de Tzimisce com o caminho das revelações malignas. Mas o que é o ocultismo contemporâneo se não uma grande partida de RPG e vampiro, né? Exatamente. Faz sentido. Só acrescentar uma coisa também. Pra mim, particularmente, cara, é o caminho individual, você entendeu? É uma grande feira, né? Você vai escolhendo o que você quer. Você tem que tomar cuidado com o que você escolhe, no sentido que você tem que ter coerência interna, senão você dá colapso à parada. E a gente conhece uma galera que colapsou legal. Opa. Que falou assim, opa, vou misturar essa bola aqui com aquela bola ali e vamos fazer um sorvete muito louco, onde vai ter chucrute, menta, chocolate e uma calda de sei lá o que. Uma calda de... óleo de carro. Calma de... Essa galera que vai de telema pra crente é uma galera que tem que desconfiar. Né? Então, não, isso aí... Isso é gravíssimo. Isso aí pra mental. Mim, essas mudanças radicais pra uma coisa só e travada naquilo, é porque colapsou. E aí você falou assim, eu preciso me agarrar a alguma coisa. Acho e aí você ótimo agarra muito forte, cara. Tem um último capítulo do Liber Novo Psiconauta trata explicitamente disso, que é de catastrofismo. Que é como experiências bruscas podem mudar completamente a visão de mundo de uma pessoa. E aí tá, nem sempre o colapso é uma coisa ruim. Se você tem maturidade pra lidar com o colapso, legal. Então, inclusive ele fala que isso pode ser usado pra pessoa se tornar um boçal de uma hora pra outra, tipo, o telemito virar crente, ou o... Crente virar telemito. Também, por que não? O que aconteceu com o Lucas Pessoa, né? Pronto. O cara virar de paladino pra ir de paladino. Colapso foda. Mas isso pode explicar também o caminho pra iniciação. Sim. O caminho pra iniciação é um colapso. É o colapso da tua realidade normal, né? E aí você percebe que, porra, há mais. Então, por isso que eu falo que você bota o nome no fim das contas que você quiser, cara. Tem gente que vai caminhar e eu vou precisar caminhar numa parada egoísta, eu vou precisar pagar pra caminhar numa parada de servir aos outros. Uma coisa não exclui a outra. De jeito nenhum. E aí eu fico muito... Uma coisa exclui a outra se você quiser reverter a queda e aprofundar a queda. Aí sim. Aí sim. Mas esse é um outro caminho também. Mas é outra concepção. Exato. Mas dentro de algumas concepções de esquerda e direita, é perfeitamente possível você chavear entre as duas ou trilhar os dois caminhos ao mesmo tempo. E detalhe, isso não é o caminho do meio clássico da internet. Não. É aí que tá a graça. É esse negócio. Isso é muito falado assim. É do mesmo jeito que você tem duas mãos... São ferramentas. Você usa as duas mãos. Se você são quer ferramentas. Tocar. Tem até um sacerdote clássico de Wicca que fala assim, né? Magia é magia. Ponto. Se você quiser tocar uma punheta clássica pra você mesmo e ter aquele momento de união, você usa a mão direita. Se você quer tocar uma punheta e parecer que é outra pessoa, você usa a mão esquerda. Não, você senta em cima da mão. Pinta a unha. Deixa a unha, bem, que é pra ter uma cara de... Bem dormente. Aí. Deixa dormente e vai. É isso aí mesmo. Não, mas isso é interessante, né? Porque vocês falaram, porque talvez agora o ouvinte fique, talvez, um pouco confuso com relação a isso. Confuso porque é provavelmente... Bom. Não, confuso não é bom. Pequena confusão, pequena iluminação. Grande confusão, grande iluminação. Entendi. Tá bom. Obrigado, Kelly, por não agregar em nada. Ele puxou isso aí no biscoito da sorte. Entendi. Foi isso mesmo. Não, aí mas você coloca no final, é que é o seguinte, na cama. Porque assim, como esquerda e direita pode ser qualquer coisa, dependendo do seu paradigma... Então, talvez essa coisa de pegar uma coisa e pegar de outra, talvez não faça muito sentido. Dá pra gente misturar Umbanda nesse momento, Grolo, ou não? Dá, mas ele vai ser xingado. Você não foda se você xingar. Vamos... Pode falar o que quiser. Não Bande vamos... trouxa. A questão é a seguinte, André. Na Umbanda, você tem essa questão da esquerda e da direita em relação às entidades. Então, você vai falar diretamente que as entidades de direita estão ligadas à iluminação, à cura, a você melhorar. Se melhorar e seguir aquilo que está no teu destino. Então, assim, não é incomum, por exemplo, você ir no terreiro e pedir... Putz, eu preciso de um emprego, lá, eu fiz uma entrevista e a entidade lá, o preto velho, acabou com a senha velha, e fala, se isso aqui estiver no teu caminho, dentro do seu merecimento, você vai atingir, certo? Quando você vai para a linha... A minha avó, que é TJ... Fala assim, sei lá, a pessoa tá procurando um emprego. Se for pra sua felicidade, que Deus te conceda esse novo emprego. Basicamente isso, é. Então TJ é Umbanda com... Não, com mais Jesus. Tua avó é um preto velho. Você não sabia disso. Olha aí. Então, e aí o que acontece? Quando você vai pra esquerda, aí vamos lá. Tal da Umbanda branca, linhas brancas de Umbanda. A esquerda vai... Ah, mas eu tenho um cara que ele quer me ferrar e lá e não sei o que. E é um filho da puta e quer me fuder. Tá, então ele vai lá, ele bota a velhinha preta ali. Mas essa velhinha preta não é pra atacar o cara. É pra te defender. É pra ele se afastar de você. Mas essa velhinha preta não vai, entre aspas, interferir no livre-arbítrio desse cara. É pra fazer então, ele te esquecer. Gastou fora. Pra fazer ele esquecer você, saca? Já quando você parte pra uma linha... É foda falar Kimba, porque, puta, Kimba também tem... Bagunçado, né? Então assim, mas quando você fala pra uma linha de magia mais agressiva... Não, calma aí, antes que o ouvinte pense que caminho da mão esquerda dentro de Umbanda é agressivo, vamos falar que tem aqueles trampos, por exemplo, de materiais, com Exu, de pegar coisa. Cigano. Que são simples, não é tipo, não é fazer mal pra alguém. Não, mas aí que tá. É aí que tá o ponto, André, que é onde eu ia chegar. Por exemplo, você vai no. Como eu falei, você vai numa dita um banda branca que o Exu vai lá fazer o trabalho, ele vai fazer o trabalho pra afastar o cara, ele não vai fazer o trabalho pra matar o cara. Agora, existem outras linhas onde ele vai chamar a entidade, vai, sei lá, vai fazer XYZ com a magia, e é pra, como a gente comentou um pouco antes do episódio, vai pra derrubar o cara, pra tombar o cara. Mas esse tombar tá bem implícito. Tombar é pra sete tombar, pau, exatamente. Entendeu? Aí você fala, ah, mas é Exu que faz isso? Então, não. Quem faz você tem preto isso velho, é humano. Não, mas você tem preto velho de linha, das chamadas preto velho de esquerda, que gira, que vai fazer esse tipo de magia também. Entendeu? E aí entra aquela questão. Mas... o que é esquerda e o que é direita, então? Daquilo lá que a gente falou, pra Umbanda você vai ter uma outra, entendeu? Definição. Exatamente. Né? É como eu falei, na religião tradicional, na religião africana, esses conceitos nem existem. Não, é outra, é outro, entendeu? Eixo. Se você tiver que... é uma questão sua. Se você quer derrubar, derruba. Ó, você precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, a mão de tal feiticeiro. Beleza, você leva lá, paga o cara, leva o material, ou ele karma, traz, né? Material, ele vai, faz lá o trabalho, derruba. E não tem karma negativo não, é sucesso, você deu certo, tá tudo bem. É, foda-se, porque o que importa é viver, é você, é o que você quer. Então, entendeu? A Umbanda seria ambidestra também? Algumas, talvez. Acho que talvez. Algumas é que existem muitos ambidestrismos, pode... esse é o problema. Existem, né? Muitos umbandas, muitos ambidestrismos. Exatamente. Sim. São muitas. Cada casa é sua casa, cada pai de santo é seu pai de... tem sua escola. Entendeu? O que ele tá fazendo? Aí tem aquela definição. Ah, mas se você. Como eu falei, se você estiver interferindo diretamente no livre-arbítrio do outro, então é mão esquerda. Então, e aí vem aquele exemplo que eu sempre falo. Então, vamos pegar uma consulta de exemplo. A senhora chega lá pra falar com um caboclo preto velho. Ela senta e fala, ah, porque a minha filha tá namorando um traficante e eu não quero isso, e lá ele vai acabar com a vida dela, lá. Aí a entidade acende uma vela pra afastar o traficante da filha. Aí, se você pega pelo aquele rolê kármico que, enfim, muitas casas de Umbanda tem, espiritismo tem, de que não, você vem, tem aqui que queimar seus karmas, essa porra toda. E se esse traficante tiver no caminho dela? Você não tá interferindo? Pô, aí você foi numa gíria de direita fazer um trabalho pra afastar a menina do cara, mas você tá interferindo no livre-arbítrio. Então isso é esquerda ou direita? Isso aí é um vórtice infinito, né? De preocupação. Eu digo mais, vamos lá. É egoísmo e altruísmo. Na mão direita, você doa. Isso é uma casa de caridade, é uma casa de direita, é uma casa branca. Aqui é doação. Peraí, meu, se é doação, por que você tá pedindo dinheiro pros filhos da casa pra manter ela? Se é só tem mão direita, então você não pega nada com a mão esquerda. Se você garante pra mim que você só tá usando a mão direita nesse contexto, em doar e receber, se essa aqui é uma casa só de caridade, você não tem que receber nada. Se vira você pra bancar tua casa. Então aí é onde o conceito é totalmente confuso. É arbitrário, né? É arbitrário, é exatamente. Arbitrária. Porque aí depende do seu ponto de vista. Eu por exemplo, nessa questão... Da caridade, da doação, do dar e do receber, todas as casas não são de esquerda e direita. Então, no fim das contas, é qual que é o teu eixo. Exatamente. É onde você coloca, é onde você define pra você o que é esquerda e direita. Se o cara acha que a esquerda é magia branca e magia negra e direita é magia branca, então vamos botar na balança o que tá sendo feito. Porque eu falei, dependendo de como você tá fazendo, acendendo a tua vela branca, isso é magia negra também. É tipo o ouvinte que chegou, mandou mensagem pra mim e falou assim. Keller, o que aconteceu com aquele seu projeto 2019 do Keller Reaça? O problema é que eu falei isso, né? Que é fazer o projeto Keller Reaça. O problema é que o Brasil chegou num ponto que não importa o quão reaça eu seja, eu não vou chegar ao nível, eu vou estar sempre à esquerda do quão reaça está a galera, assim, entendeu? Me passaram um livro de Kimba essa semana, que, velho, tem um monte de magia lá que se você analisar friamente, você fala isso aqui, é magia negra, porque é magia de ataque, é pra arrebentar o cara, é tudo com velhinha branca. Ah lá. Você vê que é cultural, né? Você vê que talvez magia nem exista, né? Inclusive, no talvez satanismo, não. Você queima a pessoa na vela branca, né? No satanismo, se quer foder alguém... Sim, é. No satanismo, se quiser foder alguém, você queima na vela branca também. Porque o branco é visto como a cor dos caras que só fazem merda. Que é a igreja e tal. E o preto é de boa. Outro exemplo, pra juntar com o do Grolla, aquele que eu já falei em alguns episódios. Magia de cura. Você não taca magia, você não dá reiki pra pessoa sem pedir. Você aceita reiki? Seu desgraçado, você quer? Então, beleza, dá um nome aqui. Misera. Misera, né? Eu ia te fazer uma pergunta. Quem tá fazendo? Lembrei, o Keller tava junto nessa. Aquela pessoa falou pra nós que o cara foi rezar pra mulher lá em Alphaville, milionário, caralho, A4, que tava de cama toda fodida, arrebentada, sim. E o cara pediram pro pai de santo ir lá fazer o trabalho lá. Ele ajudou a mulher e falou... Ela tava de cama arregaçada, aí o pai de santo falou, vou ajudar. Fez todos os trabalhos. Ele depois... falou, vou rezar pra você. E aí, a hora que ele ajoelhou pra rezar, caiu, tipo, águas. Acho que ele tava com um copo d'água assim, no tapete persa dela. A mulher teve um xilique. Aí, você tá sujando, depois vai ser uma merda pra limpar. Aí, na linha desse cara, ele virou... Ah, mesmo, então vai tomar no seu cu. Não vou rezar porra nenhuma pra você. Ainda nesse lance da Umbanda. Se a gente for pensar nas pessoas, nos povos da Umbanda, por exemplo, os ciganos, então, eles são ambidestros. Mas cigano é linha de centro. Cigano, baiano, boiadeiro. Cigano, baiano, boiadeiro e... Beleza. Caralho, peraí, tá faltando um. Puta que pariu. Marinheiro. Marinheiro. Calma aí. Mas esse não é linha de centro, é ambidestro. Não. Na Umbanda... Que eu tô fazendo. Então, peraí. A gente tá usando o nome destro e ambidestro. Na Umbanda chama linha de centro. Linha de centro. Tá. Beleza. E o centro que comumente o brasileiro médio, o afegão médio, pensa... Que, na verdade, é uma confusão com uma outra coisa que a gente não falou até agora. Que tem duas origens. Que é o caminho do meio budista. E a ideia de caminho do meio que também vem desde lá dos gregos. Na Grécia Antiga você tem os... Eu não lembro se é dos estoicos agora. Que tem uma ideia, tipo assim, eu vou... Não, estoico acho que negava. Ah, foda-se, não vou lembrar. Né? Acho que era Aristóteles. Que é pra você falar, não, eu tenho que... Eu posso provar de tudo, mas eu tenho que manter uma centralidade, um centro. D2, mas mantenha o respeito. D2, mas mantenha o respeito. É questão do equilíbrio. É, você vai sambar. Eles estão falando, na verdade, de... Como é que eu vou falar? Eles não estão falando de bem e mal. Eles estão falando de intensidade. Tipo assim... não vai ser vida louca... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso, não vai ser vida louca, mas também não vai ser carola. Entendeu? Isso é o que eles falam. E no caso dos ciganos e da Umbanda, me corrija se eu estiver errado, ambos que conhecem mais. Eles são chamados de povo de centro porque eles aparecem na gira pra qualquer lado. Sim. Então, mas aí vem um outro conceito também, que a gente pode encarar dentro da Umbanda esquerda e direita da seguinte forma. Você vai ter as três entidades de direita. Erê, Caboclo e Preto Velho. Por que que eles são direita? Porque eles acessam, eles já estão iluminados o suficiente pra acessar os planos e as entidades superiores. Mais alto. Seja o que você quiser entender disso. Mestre Ascenso. É. A esquerda são entidades que elas não estão elevadas, iluminadas a esse ponto, o que não quer dizer que não tenham conhecimento intelectual, que é uma coisa que muita gente confunde, né? Porque porque o cara... Já ouvi muito disso de espiritismo, porque o espírito ele é inferior e ele é burro. Não, é você que é um retardado falar uma merda dessa. Não, são entidades de esquerda porque elas não têm a iluminação para alcançar esses planos superiores. Em compensação, elas conseguem acessar os inferiores, coisa que esses iluminados, esses espíritos de direita, não fazem. Já as entidades de centro, elas estão no meio termo. Elas conseguem acessar planos não tão altos, não tão elevados, e nem submundos não tão baixos, mas ela consegue transitar dos dois lados. Mas o Exu mensageiro, então, vai pra cima e vai pra baixo? Então, Exu, aí a gente tá falando, né? De Exu Orixá. Exu Orixá. Exu Orixá, tá bom, é. Beleza. Tem um paralelo bizarro disso na magia tradicional europeia, que tá vinculado a superior e inferior e ao mesmo tempo a direita e esquerda, que é anjo e demônio. Sim. Então, sim. Entidade enoquiana é uma coisa, entidade goétia é outra coisa. Um vai trabalhar com oitavas superiores, outro vai trabalhar com oitavas inferiores, mas é a mesma merda que o Grolla acabou de falar agora. Exato. E as duas podem servir. E as duas podem servir pro. Pra todo tipo de finalidade. Pra todo tipo de finalidade. Não necessariamente ruim. Não necessariamente ruim, não necessariamente bom. Boa. Não, mas aí eu chego no seguinte, tá, e volto a falar. E o preto velho que vira a linha? Tem que perguntar pra ele. É. Ele é iluminado. Ele é iluminado, mas ao mesmo tempo ele vai pra baixo. Como é que faz? Entendeu? Tem uma coisa muito interessante aqui que a Lívia colocou na pauta, que eu tava vendo, né? Deixa eu ver. Cadê eu? Onde eu tô? Tudo bem, achei aqui no caminho ambidestro. Só que logo abaixo de mim está escrito assim, voodoo. E voodoo é visto por todo mundo que não conhece voodoo como total de esquerda. É porque a estética dele é pesada, né? Tem uma estética que você olha assim, voodoo, o Paulo Mayombe, o Maria Lionza, É umas paradas que você olha e fala, carai, cuzão. Mundo canibal isso aí. E não há, né? Canibal holocausto. Eles estão pouco... É uma situação que, tipo... Usar magia como ferramenta, né? Sim. Se você parar pra olhar a origem de qualquer uma das religiões true africanas, né? Não tô botando um bando nesse balaio, que é brasileiro. Ela é o cerne da vida em sociedade. Exato. Então, ela é necessariamente uma coisa para a coletividade. Por mais que ela tenha também... seja também uma forma de você alcançar objetivos individuais. E ela é ferramental, mais do que dogmática, né? Ela não tá disposta a montar uma estrutura religiosa. Ela tá disposta a montar uma prática. É isso que eu queria perguntar, então. Então, eu acho que eu já consegui identificar exatamente o ponto do problema. Que assim, obviamente... esquerda e direita, existe todo esse problema, cada paradigma vai falar uma coisa. Meu problema não é exatamente esse. Existe um ponto além que causa vários tipos de confusão também. É o quão amplo a gente tá falando de esquerda e direita. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, por exemplo, pro Telemann, pro Crowley, esquerda e direita está associado diretamente a uma questão de iluminação. É meio que a direção que você vai. Tipo, o clifote lá, que você se ilumina... É pela sombra, pra você ser o seu próprio Deus. Isso pra mim é tipo assim, é uma questão de pra qual ponta, qual seta você tá apontando que vai. Tipo, é o fim, né? Enquanto que tem muito esquerda e direita que não é sobre isso. É sobre a forma como você trabalha. E é aí que talvez possa gerar o problema dessa questão de caminho central, caminho do meio. Porque, por exemplo, eu... posso, em dado momento, querer um emprego, querer uma vida melhor e querer fazer um religare em algum momento. Isso independe se é religare pelas sombras ou pela luz. E, ao mesmo tempo, pode ter um momento em que, poxa, eu preciso de um dinheiro para conseguir fazer um trabalho legal. Eu consigo de alguma coisa material que me ajude para aquilo. E, muitas vezes, está associado à esquerda. E não necessariamente essa esquerda e direita menor, ele vai entrar em contato com essa esquerda e direita objetival, colocar assim. Eu acho que muito dessa dessincronização acaba acontecendo aí. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô falando tem algum sentido ou eu tô só falando bobagem? Eu gostei. Não sei se concordo com tudo, mas eu gostei. Idem. Tem sentido, sim. Então repitam aí pra ver se vocês entenderam mesmo. Sacanagem. Eu vou te dizer que eu parei de ouvir em um determinado momento. Ah, mas depois aí... Andrei, e o que eu acho mais bizarro ainda é que quando você vai procurar sobre o caminho do meio... Além de ter esse negócio da amplitude, de ser ferramental ou não o caminho que você tá escolhendo, o cara parece que escolhe, tem todo um tipo, o cara se sentir meio. Cara, eu escolho o caminho do meio, porque eu sou foda. Essa é uma das questões. Porque, por exemplo, pra mim não existiria um caminho do centro nessa questão mais ampla do objetivo. Porque ou você vai se iluminar se religando ao Deus, ao cosmos, ao Sirirancha, que é aquele molho indiano legal, ou você vai se iluminar pra dentro de si e tal. Como é que você faria um misto dos dois? Eu não acho. Só faria isso com um ato. Eu não acho que seja ou. Não, mas você entendeu o ponto do objetivo final? Desculpa. Eu tô falando do esquerdo e direito do objetivo final. Eu perdi a raciocínio. Então, existe uma questão aí, eu vou pra cabala agora. Que existe uma questão na subida da árvore, que é esse ponto justamente do abismo, certo? Assim, você não sobrevive. Você entra nessa pira de eu vou me iluminar e eu sou agora o guru. Acho que todo mundo lembra que é guru. E eu sou o guru e agora eu sou desapegadão. E o cara não, você morre se você fizer isso. Porque normalmente todos esses ditos gurus desapegados, o cara era 4 anos de Rolls Royce. Porque você tem uma pilha fudida de seguidores que estão bancando o cara. Tá, mas isso é uma careta. Então, não, mesmo não. Andrei, cara, você não sobrevive de vento. Não, velho, mas morre, entendeu? De qualquer jeito, porque se você chegar lá do outro lado, já não é mais você, né? Não, aí que tá. A mas questão o objetivo é morrer. Não, sim, mas a questão é a seguinte. Quando você tá na subida da árvore, chega a questão do abismo. Quando você chega ali antes do abismo, tudo que você conquista de material precisa ser desapegado. Você não transcende o abismo, sim, se você tiver apego. Então você perde tudo isso. Ou seja, mesmo fazendo a análise que você está fazendo, supondo-se que esta subida indique um religare, você teria que ter uma sustentação também na matéria, pelo menos até um certo ponto, aonde você tenha que abandonar tudo isso. Então, mas aí a gente está falando do paradigma da bala, que é o seguinte, que para mim, por exemplo, é muito... Não é muito parecido, eu não vou falar essa besteira que é muito parecido. Mas, por exemplo, para os hindus, não sei se todo do arcabouço, porque tem várias tribos e várias questões, né? Mas tem muito essa coisa. Você não vai se religar vivo. Você tá se encaminhando. Não, sim, vivo. Mas quando você. O seu objetivo quando é. Quando você transpassa. Não, você é vivo, entre aspas, assim, cabalmente, você é vivo até Tiferet. Aí você ainda teria Gevurah então, e Hesed. Não. E ali você vai transcender o abismo. A gente tá tendo uma confusão que a gente resolveu no Clifa. Uma coisa é você chegar à esfera, outra coisa é você experimentar a esfera. Exato. Então, eu tô falando de chegar. Tá. Porque é o seguinte, no indiano, a questão é a dissolução do ego. Você não vai ter mais corpo, você não vai ser mais eu. Sim, sim. Você vai se juntar ao todo. Acima de Tiferet, você não tem mais corpo. Tudo bem, e daí? É mão direita. Assim como mão esquerda é Clifa. Tipo, sim, mas se você analisar isso até você chegar em Tiferet, você tava trabalhando na mão esquerda, então. Por quê? Porque você precisa da sustentação na matéria. Não, mais ou menos, né? Sim, você precisa. Não. Você vai fazer o quê? Você morre de fome antes de chegar. Em algum momento. Lugar. Não, tá. Então talvez a gente esteja. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Jesus. Uhum. Em algum momento ele. Puxou a carta de Jesus, fica difícil, hein? É, aí fica difícil. É, porque mas aí, Jesus exemplo, parou em Tiferet também. Não, sim. O que eu tô falando é, em algum. Ele precisava comer. Ele precisou. Sim. Não, mas tinha um monte de otário pra dar dinheiro pra ele. Mas é isso então, que eu tô te falando, André. É o seguinte. Aí não, vem a questão da responsabilidade magística. Se você não faz, alguém vai ter que fazer por você. Não, e aí, então você é iluminadão? Você não tá usando a mão esquerda? Se você. Ah, eu só não vou trabalhar. Deixa que essa galera aqui me dá comida, me dá alimento, caralho, veste, o cacete 4. Ué, peraí, cara. Se você não tá fazendo, alguém tem que fazer por a você. Questão, não, a questão não é essa. A pode questão... vestir e alimentar, a gente manda lanches pra caixa postal. Caixa postal, manda lanches. Eu quero a camiseta que postaram no grupo do Telegram do Magicando. Pode mandar pra mim pela caixa postal. Não é. Não foi, foi aquilo que eu falei. O esquerda e direita como ato, esquerda e direita como objetivo. Esquerda e direita como objetivo não tem como ter. Não tem como então, ter caminho então no meio. Então é que tá, depende do que você tá dizendo. Você tá definindo que é esquerda e direita como objetivo. Acho que foi o Thiago que falou assim, que o problema é que assim, que vai pro caminho da direita, seja qual linha for, faz porque é foda, que é puro. E o caminho da esquerda se vê como subversivo. É, basicamente são adolescentes querendo escolher o grupo de amigos da escola, mas sendo adultos eles buscam explicações bonitas para disfarçar o comportamento de adolescente. Esse negócio de caminho de mão esquerda e direita é... limitante. Não é tão limitante que já, tipo, a gente já... deveria ter transcendido esse... Então posso aí, fazer isso é só fazer um parênteses. Lá, aí é uma questão que ele também tem que contextualizar o que é subversivo. Que se você, a gente for pegar pela maioria cristã, seja católica ou evangélica, hoje no Brasil, independente da gente fazer esquerda ou fazer direita, a gente já tá sendo subversivo. Caralho. Entendeu? Tem uma parada que assim... Aliás, só o fato de a gente tá pensando, talvez a gente seja já... subversivo. O subversivo, é exatamente. O subversivo a gente tem que levar em conta o contexto que a gente tá lidando. Eu vou meter uma da filosofia aqui, rapidão. O problema é que a gente, essas discussões, elas são discussões de um período onde o paradigma não era definido pelo indivíduo. O paradigma era definido por... O paradigma social, o zeitgeist da porra toda, ele era definido por algum outro poder que se dizia divino e descia as regras. Seja ele rei, igreja, qualquer outra porra. Governo. Era sempre uma coisa externa. Nós vemos um paradigma onde é definido pelo indivíduo. Então, no fim das contas, a questão tá onde que você se coloca nesse eixo cartesiano. É aí que tá a parada. Então, por exemplo, pra mim, do eixo cartesiano que eu tô, eu tenho um ponto de vista. Do eixo cartesiano do cara que tá dentro da parada da igreja, então o subversivo é aquele lado. Mas a gente tem, por exemplo, uma juventude hoje que o subversivo, o legal, é você ser a favor das coisas que teu pai, teu avô era a favor, você entendeu? Então a gente tem essa questão. Hoje o paradigma ele é muito pessoal de observação disso. Então não dá para ter discussões tão amplas e totalizantes porque não vamos achar. Essa é a questão. Sim. E aí eu invoco... Exódia! Oblite! Porque é uma discussão serve, porque é uma discussão que, assim, ela é uma verdadeira punhetada. Então, posso resumir todo esse episódio? Pode. Esquerda e direita caiu com modernidade líquida. Muro de Berlim. Perdeu. Modernidade líquida. Verdade. Perdeu. Isso. Vocês perderam, gente. Nós estamos falando da magia líquida. Eu perdi, mas eu também ganhei. Caralho, eu magia destruí. Líquida. Vamos escrever essa porra e vamos lançar pela Penumbra. Que eu acho que... Eu já fazia isso desde sempre. Se eu fosse me limitar entre esquerda e direita, eu não fazia metade das coisas que eu faço, gente. Sim. Foi exatamente o que eu disse, que é uma volta... Oi? Qual a metade? A metade legal, a metade legal. É isso, cara. Né? Interessante, assim, tem todo o pessoal do Jedi cinza... Ou tem aquele pessoal que quer fazer um caminho de equilíbrio entre um outro. Ou que simplesmente tem as pessoas que, tipo assim, eu não quero saber dessa divisão. Mas o equilíbrio é eu acendo a vela preta pro Keller que chama o meu saco e a vela branca aqui. É, tem que bater os dois ao mesmo tempo. Senão é equilíbrio, exato, tem que ser equilibrado. Se pôs duas pretas e uma branca, fudeu. Fudeu, já mas tá aí de novo. Sabe quem trilha os dois caminhos ao mesmo tempo? Peppa Pig. Peppa Pig. É ela mesmo. Senta na pica preta. Andrei pegou. Eu só, tirem as crianças da sala. Até esqueci o que eu ia falar dessa porra. Você falou do Bauman. Não, calma. Magia líquida. Não, era caminho do centro. Era justamente isso, que era a coisa do ser fodão. É sempre pra galera sendo fodão e puxando uma sardinha pro dele, tá ligado? Então, tipo... Ah, eu sou da direita, eu sou do caminho da mão esquerda. Eu sou... Não, é assim. Eu sou do caminho da mão direita, herdeiro dos segredos de Salomão, o Grande... De Salomão, o mago. Aquele que tem controle sobre demônios utilizando o meu anel. Aquele que contata os anjos divinos. Arauto de Tamiel. Tamiel é um demônio, desculpa. Você entendeu? Agora ele controla, agora ele controla, mão esquerda, que eu também. Ele controla os demônios com o anel. Que delícia. Era disso que eu tava. Que gostoso. E aí tem o cara da esquerda que fala assim: eu tenho as minhas sucubos que estão aqui para satisfazer os meus desejos. Não há nada que é carnal que eu não tenho controle. Estou sob controle de tudo e a minha encarnação na Terra será reinar. E depois reinarei ao lado do diabo para não servir em um céu autoritário. Pô, você que tem o controle de tudo, paga esse boleto. Aí você vai ver, mora na casa da mãe. Se você tem pacto com o diabo, como é que você não é fudido? Essa é a melhor. Eu tenho o Lago Cinza, que é o cara que fala assim: eu estou sentado. Ai, eu não consigo me identificar com nenhum dos dois. Você é adolescente. Que é todo, existe que é diferença? O mago tem o cara que fala assim: eu estou aqui neste momento e eu me divirto quando é necessário e eu tenho a centralidade quando é necessário. E o melhor disso, eu tenho a inteligência para saber quando uso um lado e quando uso o outro. Inteligência para caminhar dois. Vai, não sou limitado por nenhum caminho. Todo mundo de pau no cu, você vai ver, ninguém acende uma vela, ninguém lê um livro. E isso eu acho sensacional do que o Carol falava, que o Vinícius sabe citar o Carol Mando melhor do que eu. Que... É, que... Não citarei textualmente, mas ele fala que você pode seguir o caminho. Não tá falando de esquerda, tá falando de Lux e Nox. Você pode seguir o caminho de Lux, o caminho de Nox, ou os dois. Mas o chamado caminho do meio, na verdade, não passa de um caminho de aquisição de ideias de segunda mão e, portanto, é uma desculpa pra não fazer nada e não leva a lugar nenhum. Falou isso nos anos 60, tá ligado? 70, 78. Você entende? É uma discussão. O Brasil, a gente tá requentando uma discussão que é lá de fora. E pior, se você tudo, parar... Essa porra não morre. É, né? Que se você parar pra ser frio, não existe caminho nenhum, velho. Ou existe um caminho só, ou existe um milhão de caminhos, ou não existe nenhum. Batemos no niilismo, né? A gente começou lá atrás do... No você tá Nietzsche, hein? Em alemão, hein? Cuidado. Positivo. Olha, opa, para tudo, para. Não, eu só falei assim, não. Já estamos chegando no nilismo. Vou isso falar e... Godstop. Como é rapidinho? Já que a gente tá falando... Que? Ju, que fala pra quer? Mim uma palavra que é o... Como é que é o Übermacht? Como é que é o... Übermensch. Obrigado. Opa! Você vai precisar usar o banheiro agora? É, porque ele falou... Não, porque o meu aspirador de pó aqui tá funcionando. Não. Silêncio. Ah, você quer que eu fale? É, lógico. Tem o Deus está morto, é Gott ist tot. Stot. Tot, o cara do... É, tipo... Olha aí, Deus é Tot, caralho! Tot morreu. Quem tá reinando é o babuíno, Tot morreu. É o homem macaco. Isso explica tudo. A André agora é a adoração do macaco de Tot. Babuíno de Tot. É... Olha, eu quero dizer pra vocês que certo tava a zebrinha... lá, parecendo um fantástico há tanto tempo atrás. Coluna no meio! Coluna no meio! Caminho do meio! A vitrine desse episódio vai ser essa da zebrinha vírgula com sonora. O desenho da cabala do Grom. E o homem macaco em cima da cabala. O homem macaco, jogando banana. Moral da história, a gente levantou aqui. Tal qual aquela discussão mongoloide de tradicionais versus pós-modernos, esquerda e direita é uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Mas ela é legal. Mas é pertinente você saber o que as pessoas consideram esquerda e direita pra você não se perder na discussão. Porque Sim. esse é um tema que sempre aparece e as pessoas sempre estão falando merda e achando que a opinião delas é a única correta. Tá aqui pra causar... É importante você saber o que a gente falou nesse episódio até agora pra você poder dar um counter nesse filho da puta. Ou pra tomar sua própria opinião e achar, te achar dentro dessa matriz maluca aí que, que o Keller falou. Diminui tua bola. E não se esqueça que, no fim das contas, todos somos só poeira estelar. Igual lixo. Que também é. Também é. Ó, rapidamente. Quando as pessoas falam sobre poeira estelar, a gente tem que contar também o lixo que tá na sua... Mas eu sou um lixinho dourado. Meu saco não é preto de lixo. Meu saco é douradinho. Tem um lacinho. Enfim. Várias perguntas aqui que a gente respondeu no decorrer. Então eu vou só falando pra gente fazer no chat, tá? Perguntaram e os africanos, eu acho que a gente falou, disse que é outro paradigma. É um outro conceito, é um outro paradigma. Você não... Primeiro que assim, eu não me lembro de dentro do que eu já ouvi, de tradição, em se falar em religare. Que existe alguma... Poderíamos falar com o William sobre isso pra esclarecer. Pergunta. Mas eu não me lembro nunca de ter falado e de terem falado sobre religário, de se religar a qualquer coisa. Inclusive, teve um pai de santo que, numa palestra que a gente viu há muito tempo, que falou que, para a tradição, eles acreditam que o falecido, desencarnado, ele fica muito pouco tempo do outro lado. Que ele fica pouquinho e já reencarna, porque o importante para eles, meu, é comer, beber, cagar e meter. Então, eu acredito que... Tanto que, assim, a gente tem experiências recentes, inclusive, que chegou a comentar fora, que você vê que essa questão, esse dualismo, pra eles, tipo, não existe. Pois é. Mesma coisa pro Oriente, tá? É outra lógica. É outra lógica. Aí o pessoal tá falando aqui, a gente deveria deixar bem claro que esse caminho do meio que a gente tá falando não é o caminho budista. Caminho budista, a gente até falou. Explica muito bem. Naquele documentário, O Pequeno Buda. É verdade. Tem o parada lá dos jarros. Assistam lá. Aí... Eu juro que quando você falou isso, me lembro daquele filme do Eddie Murphy. É ele mesmo. Não, não é do Eddie Murphy, você tá louco? Não era o Eddie Murphy? Não, o Keanu Reeves. Garoto Dourado. Garoto Dourado. Não era o Eddie Murphy que tinha o molequinho ele careca? Mesmo. É ele mesmo. Rápido do Menino Dourado. Rápido, porra, mas eu tô falando do Keanu. Tá, vamos lá. Aí tem... Pergunta, as linhas de umbandas podem ser relacionadas diretamente? O Goral falou que diretamente não. Diretamente não. Mas o quê? Desculpa. Linha de umbanda, não. Essas coisas. Não, é um outro conceito de direito que tem que ser. Dá pra seguir mais de um caminho? Dá. Sim, significa. Não estaríamos no momento de abandonar essa divisão? Sim. Sim. Sim, já porém, passou. É importante saber do que os idiotas estão falando. Os caras servirão. Nossa, mas obrigado, quem que a gente não fala isso, né? Obrigada, Kelly. Eu usei isso na vida. Meu pai chegou e falou assim: sabe, lembra daquele cara lá, tal? Então, cara, ele não consegue, porque tá sempre pá, não dá. Eu falei, eu olhei pra ele e falei, pai, isso é o seu vilão. Aí você sai, né? Aí você vira. Drop the mic. Deixa. Esse negócio de caminho da mão esquerda e direita é de algum paradigma específico? De todos. Bem, a pessoa não escutou o podcast. Quando não, sair... isso aqui foi antes. Então já tá respondido. Estamos dando checklist. Checklist. Tá. Nós já respondemos falamos. Isso. É algum tipo de... É de todos e um ponto de vista não é de nenhum. Até onde interferir / modificar algo ou alguém define em que caminho você está. Eu acho que é um ponto de vista telemita, né? Interferir ou modificar alguém, um terceiro? Interferindo na vida dos outros. Depende se você estiver pirando na magia branca e negra. E a Ju falou tudo, cara. Você tá respirando, você tá interferindo nos outros. Você vai morar no meio do mato sozinho. Quando você apressa o passo e entra no metrô e o cara que tava logo atrás de você, a porta fechou, ele tá puto com você e você tá feliz. Você acabou de interferir na vida dele. Então, quando você dá uma cotovelada nele pra ele cair no metrô e você entrar, também... Ah. Também. Um pouquinho mais direto. Essa questão, então, depende do paradigma. O Crowley faz uma redução ao absurdo que eu acho interessante. Que ele, na verdade, tá criticando os preceitos básicos do budismo. Que ele fala que se você tá respirando, você tá matando alguém. Sim, tem porque aquele lance lá do tá piolho, né? Que ele conta aquela historinha dos piolhos lá. Que ele fala um negócio de karma. Não lembro se é a mesma coisa. Tipo assim, não, é que ele fala do... Se você entrou, se uma pessoa pisou sem querer num bicho, não viu o bicho. Tipo, quanto que isso é karma, quanto que não é. Ele tem a historinha do piolho lá. É aquele pessoal que na Índia que anda varrendo o chão pra não pisar nas formigas, né? É, mas é legal fazer essa redução absurda pra mostrar que a gente tá, sim, interferindo com tudo o tempo todo. Sim, sim. Aí... É aquela que... Desculpa. Mas é aquela definição arbitrária, né? Onde você traça a linha, né? Você come a vaquinha, sim. Mas o que eu não tô querendo entrar muito nesse mérito, mas, tipo, é arbitrário. Tipo, a gente tá influenciando em algum nível não, tudo. Já cagou tudo. Muito bem. Aí tem, tem uma pergunta muito complexa aqui, muito louca, que é, basicamente era a dúvida tipo, de caminho direito, esquerda, magista e da cabala, né? Que, tipo, caminho direito, esquerda que a gente tá falando não é o, necessariamente o caminho, o Haki Boas, as colunas, né? A gente não tá falando das colunas da cabala. Joaquim e o boi. É, que tá aqui, ó. Joaquim Boaz. Queria que vocês comentassem sobre a origem dos dois caminhos de Joaquim Boaz. Não today. Not today. A Penumbra. Tem um artigo comentando sobre os magos cinzas. E em um episódio, o Marcos Kelly disse identificar. Pessoalmente, também tenho essa postura. Acho que é muito dogmático não se identificar plenamente, o caminho só. Trabalha de equilíbrio e reconciliação. Isso foi mais um comentário do que uma pergunta, gente. É, eu, no fim das contas, cara, o cinza que eu digo é pra você fazer o que você quiser, mano. Vai lá. É tudo da lei. É tudo da lei. Mas se quiser, pode. É o famoso se quiser, pode. Faço o que quiser, mas... Porra, mano. E a próxima pergunta é: qual a relação do caminho de mão esquerda e de mão direita com a via úmida e a via seca? É quando você coloca o seu pinto pra esperar a própria porra. Espero que não. E se o que você tá aspirando é pó ou é líquido? Ok. Entendi. Vai falar agora da via úmida e da seca? Não, velho. Eu dou tudo isso. Essas merdas. Mas você sabe que tem a ver com o que isso? Não, cara, eu nem entro nesses rolês, cara. Essa aspiração de... esses caminhão químico, é caminhão químico? Tem ligação com a cabala, mas é aquela cabala sincrética. Tá, isso é uma coisa que nós não vamos meter a colher. Tecnicamente, não. Tá, eu achei engraçado o nome cabala sincrética, porque, tipo, pegam os livros de cabala, tipo, tem todos os deuses lá de todas as culturas, cabala, mas a cabala sincrética é outra parada. Não. Essa daí é a cabala hermética. Então, mas não é sincrética, quem caralho, gosta desse rolê aí é o Elton. Uma hora que a gente chama ele pra vir falar aqui. Vamos, ele perdeu o meio do microfone, né? Vou lá. Avisa pra ele que não é pra enfiar no cu, né? Pra falar um pouco. Nem falar. Precisa boquetear também. O Kelly tentou no início, mas depois ele parou. Então, aí, qual caminho podemos atribuir a Telema? Depende. Qual Telema? Da esquerda, total. O Vinícius super... Ele definiu bastante. É tipo assim, segundo o próprio Crowley, isso é irrelevante, porque até você chegar a querer atravessar o abismo de trabalho. Mas aí. Tá certo o quê? É o Megatério. O cara não sabe de nada, quem manja é o Megatério. O que, que o Megatério falou? Ele falou assim: o grande pendurabo, cuidado com o teu rabo. E a última... Tá ficando fim de festa, hein, gente? Última pergunta. Existe algum paradigma em que você não escolhe o seu caminho? Ou que ele é uma decisão. Ou ele sempre é uma decisão consciente? Sim, só verbe. Só verbe que escolhe o caminho pra você. Não, eu acho que é o seguinte: se não tem você paradigma, se não tem, você cria o seu. Peraí, existe algum lugar em escolhem para você? Sim. Sim. O aprisionamento lá da consciência. Uhum. Quando te aprisionam numa consciência que você pode lutar contra, aí escolheram pra tu. Se alguém falar o caminho a seguir é esse... Não, o Blavatsky fez isso. Pá, a gente tem que lutar contra o caminho da esquerda. Se você total. For uma pessoa consciente, você tem que ser... A pergunta que ela tá fazendo é se existe algum caminho que você não precisa parar pra falar, vou seguir o caminho da quando mão alguém esquerda. Escolhe por você. Não, é exatamente isso. É um caminho magístico. Você tá falando de... tem religiões que te aprendem, te aprisionam nisso, ok. Tá. Tô pensando em algumas. É um caminho magístico. Se você pode escolher não seguir nenhum dos dois, mais ou menos. Eu acho que pode, de acordo com o seu ponto de vista, não estar seguindo, mas qualquer outra pessoa que te olhar... Vai falar que você tá seguindo tal coisa. Matou. É tipo aquela galera que é tipo teu pai, que tipo não é de esquerda e de direita. Mas é de direita. Mas votou 17. Votou no Moedo. E a última pergunta que eu quero responder aqui: mas os Jedi não são do caminho da mão direita? São. Sim. Os Jedi não são do caminho do meio? Não. Eles são do caminho da mão direita. Os Sith seriam... Calma aí. Agora eu vou... Agora vamos discutir religião. E agora botou o pau na mesa. Jedi? Não, eu acho que na cronologia clássica o Jedi é caminho do meio. Tipo, não é caminho do meio. Nem a mas, tipo, não é caminho direito. Pra caralho que é. É totalmente direita? Não, eu não vejo. O clássico, é o cara não pode casar. Não pode ter... Ele é praticamente o sacerdote. Ser expandida? Não, esse é prequel. O que eu tô falando é que assim, ó, os primeirões que vêm depois, eles eram meio caminho 4, 5, do meio. 456. 456 era meio caminho do meio, não tava claro. Você só via ele, que era direito, que você não tinha outro. Estava ali pra trazer ordem pra república e tal. Aí de repente falaram do 1, 2, 3, que aí jogaram o Jedi na direita total. Super religioso, super. Mas super também, aprisionador, até. Mas também tá seguindo o olhar do Obi-Wan Kenobi, que já era um Jedi meio renegadão, do Yoda loucaço, que já tava, de libertação. É, que já tava mais louco que o Batman. E do Anakin, que não sabe o que é da vida. Essa parada de Grey Jedi é, tipo, não existe na cronologia clássica. Não, de cara, na cronologia clássica não existe porra nenhuma. Na cronologia clássica é uma história jogada assim, você entende o que você entende. É, ninguém tava pensando em nada. Os caras já estão falando que vão fazer outra trilogia, você imagina as merda que vai aparecer nisso. Mas vem em mim. Em teoria, seria um 9. Posso... Sim, sim. Não, eu acho que existe uma discussão melhor que isso. Quem gostou de Last Jedi é caminho da mão direita. Então tô lá, marcando presença. É foda. Pô, eu gostei. Tô falando. Esse Jedi é foda. Aquele fim, assim, esticando a mão assim, ó, e varrendo o chão, e eu chorando. Aquilo é foda demais. No chão, arregaçado. Falando... Aí você pensa 5 minutos e descobre que foi uma merda. Ah, não, foi maravilhoso. Uma merda? Ah, maravilhoso é a cabeça do palco. Não, maravilhoso é Rogue One, é o melhor filme que já foi feito. Olha, agora os Cidadão ouvintes Kane, todos entraram em polvorosa. Pode falar de religião, gente. Lucas Pessota, você não pode gostar de Last Jedi, você é da esquerda. Rapidamente. Star Wars é uma merda. Vamos encerrar? Vamos encerrar com a sua vida. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está escutando aqui no nosso podcast, no programa. Para você que está escutando em vídeo e vendo a gente agora na live, caso você seja apoiador, torne-se um apoiador e venha nessa... Se você não sabe, acontece tanta... Sério, todo episódio do Magicando eu corto pelo menos meia hora de bobagem. O extra, tipo... Um dia bom, né? É, o extra às vezes é 2, 3, mas... Porra, por exemplo, o André vai cortar todas as vezes que eu falei da Provida, porque eu tenho muito respeito pelos advogados deles. O bode vai cantar, entendi, se ele não cortar. Entendi. Então... Põe o pin em cima, não gostaria cortar, de... Né? Porque o editor vai adorar isso aí ficar pós-produção. Pode botar o bode. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Gostaria de agradecer essa mesa maravilhosa. E aquilo, ósculo no bode e praise the sun pra você. Tem um problema, porque não tem só menino. Quer casar, não tem só meninos aqui. A outra pergunta se tem chance com o Keller. É um namoro da TV mesmo. Primeira vez que eu vejo a Ju de branco. Ela vai incorporar a preta velha hoje. A gente tá aqui esperando todo mundo. A preta velha é de esquerda ou de direita? De direita. Não. Não, que bandeira, igual a do brother lá, que vira da esquerda pra direita. Onde você precisa, é tipo o pessoal do BDSM, que pode ter Swift. Pessoal do Swift. Olha. Eu não frequento esse lugar, não. Aqui é podcast família. Vamos lá, gente. Começou. Inaugurou uma linha de ônibus que sai do lado da minha casa até dentro do metrô. Caralho, mano. Dentro do metrô? Ele invade. Ele já me larga. É a van do metrô, a van do choque de cultura. O terminal é no metrô. Pega o escada rolante e o caralho. Já larga você lá. Olha. Exatamente. Se você quiser saber mais sobre o Homem Macaco, a gente tem um piruleto especial preparado nesse exato momento sobre o Homem Macaco. Caralho, vamos fazer, hein? É um piruleto que não tem alma. Eu acho que é você. O próximo dia de maldade coração. Tinha que ser o piruleto do Homem Macaco. André agora está se formando. O Homem Macaco, então, é o ser que... É o Macaco Corozon. Macaco Corozon. Então, ele tá em Daate, né? Ele tá lá jogando as bananas quando você sobe. Inclusive, é Macaco Corozon. Cunhamos o nome sem querer aqui. Tá cunhado. Inclusive, é muito bom quando ele toca banana, porque macaco é dado a jogar outras coisas, e você também. Se tá com a merda, meu filho. Ele é um bonobo. Joga barril. Então, você tem muito, por exemplo, aquela bíblia satânica. É fundamentalmente espiritualista. Eu não quero o prazer carnal do outro. Exatamente. Procure Leandro Carnal. Mas a questão... Imagens, né? Google Imagens. Google Imagens. Google Imagens. Tiraram. Agora tá lá embaixo. Eu tava reescutando alguma parada e aí eu fui procurando o Google, mas tiraram. Alô, Google. Você que trabalha no Google. Sobe aí. Dá uma opada aí nesse algoritmo. Lucas Radaelli. Ele não é ouvinte, mas ele trabalha no Google. Vamos falar pra ele mexer no Google Imagens, né, seu filho da puta? O cara que é cego.